A questão é o seguinte, cara. O Ucho me disse que tu era expert no Yu Yu Hakusho. Se o cast for uma merda, vou botar a culpa em ti. Nele por tabela. Gente, isso não, ele joga essa bomba pra mim, não. Ué, não, é não. Ô, Spider, olha só, Spider. O cara, ele tem 21 anos, ele falou pra mim. 21 anos de idade. 21, e assistiu na Manchete, cara, ele falou. Não. Sim. Ah, você é mentiroso. Não, era o YouTube que passava a Manchete. Só isso. Só assim. Não, só. Eu falei pra ele que eu tenho 26, cara. Ah, era 26? Ah, eu entendi. 21. Não. Eu tava ali na dúvida entre 19 e 21. Não, porra, 26, eu nasci em 90. Então na época eu tinha meus 7 anos, tá ligado? Eu era daquela molecada que saía pra rua pra brincar, dava 5, 6 horas da tarde e entrava todo mundo pra assistir Manchete, velho. Você está ouvindo Machine Cast. E o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí de volta. E tá pensando o que, maluco? Rapadura é doce, mas não é mole não, qual é? Que bárbaro, olha aí, olha aí. Referências. Referências. Eduardo hoje tá com o sorriso na orelha, né? Porque ele tá esperando esse cast já desde o episódio... Desde o primeiro. Desde o primeiro. Desde antes de existir o Machine Cast. Olha aí. Então, aqui conosco hoje também ele, Neilson Lopes. Eu não conheci o outro mundo por querer. Alguém tinha que mandar essa, né? Não ia passar mesmo. É, com certeza, olha aí. E pra você, nosso ouvinte, que já acompanhou todos os episódios, que voz é essa estranha de fundo aí? Que voz é essa? Olha aí. Pessoal, hoje nós trouxemos um companheiro aí, um colega amigo da podosfera aí, o nosso querido Johnny Ross, lá do podcast Focoff. Fala, galera, valeu aí pelo convite. E eu não é homem, isso aí não é mulher não, rapaz, eu conferi antes. Caraca! Eu lembro desse episódio. Olha aí. E agora ele, Ricardo Spider! E aí, pessoal? Tá olhando o que, o pastel? Cara feia pra mim é fome. Caraca, velho, puta merda, só eu não fiz, nem falei nenhuma frase. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, muitas referências, né? E pelo que vocês já perceberam, nós já estamos há muito tempo para gravar um cast sobre Yu Yu Hakusho e finalmente chegou. Olha aí, o pessoal chorou, pediu e tá aí, chegou. E para isso nós trouxemos o nosso querido Johnny Oss lá do podcast Focoff, porque a princípio, olha, eu vou deixar aqui com aspas bem grandes. A princípio, diz o meu amigo Ucho lá do podcast Los Chicos que ele é expert em Yu Yu Hakusho. Se esse cast ficar uma merda, eu vou botar a culpa nele. Fudeu. Então fiquem avisados, hein, pessoal. Sei não, acho que te venderam o gato por lebre aí, hein. É, vai ver. Não, aqui todo mundo sabe que nós somos todos entusiastas, não existe profissional no Machinecast e provavelmente quem vem pra cá também não é profissional, senão não estaria aqui, né? Mas enfim, enfim, então vamos para os nossos recadinhos, vai Edu! Então galera, se você estiver aí viajando pelo Facebook e quiser conhecer mais sobre o Machine, você pode ir lá acessar nossa página no Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Agora, se você quiser fazer parte do nosso grupo, você pode entrar no facebook.com/groups/machines. E se você prefere utilizar o Twitter, você pode encontrar o Machine lá no Twitter do Machine, que é o @machine_cast. E se você está lá na Alvanista, como nós, você pode encontrar o nosso perfil lá no @machinecast. Bom, pessoal, e também aquele, vale sempre lembrar aí aquela indicação, né? Aquela indicação, aquele episódio que você ouviu, gostou, ou aquele tema que você acha interessante, que algum amigo teu vai gostar. Pô, indica lá, manda o link, manda o download, manda o arquivo pra essa pessoa lá. Ajuda a gente aí a compartilhar, né? Tudo isso pra colaborar com a gente aí e a gente difundir aí o podcast. Então, é isso aí. É, e ninguém mais tem interesse aqui, ninguém tem mais tanto interesse aqui em o podcast se popularizar do que o Spider, que ele disse que dependendo dos X downloads do episódio, ele vai fazer um Facebook, não é, Spider? É, vai se chamar Não Sou Eu, no meu perfil. Não sou eu. Esse vai ser o nome do meu perfil. Olha aí. Bom, pessoal, então, dados os recadinhos, vamos aí nos preparar para começar o nosso nostálgico episódio sobre Yu Yu Hakusho, certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a nossa discussão sobre mais um anime aí, fantástico. Mais um anime ou é o nosso segundo anime? Agora eu tô na dúvida. A gente chegou a falar de algum outro anime que não fosse Cavaleiros do Zodíaco? Só citações. Só citações, né, Nilson? O segundo é esse mesmo. É, então, olha aí. Tirando, vamos tentar desbancar os Cavaleiros, né, que é o nosso... nossos episódios mais baixados aí do Machinecast são os episódios de Cavaleiros do Zodíaco. E vamos começar por onde, pessoal? O que, que a gente poderia começar falando sobre os animes daquela época da Manchete? Yu Yu Hakusho. Alguém lembra se Yu Yu Hakusho chegou logo após Cavaleiros, durante Cavaleiros, já tinha passado algum outro mais expressivo? Eu não tenho memória disso. Cara, me parece que Cavaleiros já tinha acabado e Yu Yu Hakusho passou depois. Quer ver? Me parece que Samurai Warriors e Shurato passaram antes do Yu Yu Hakusho também. Eu colaboro com essa visão aí, Edu. Isso, eu também. Um pouco que minha memória me deixa lembrar da época, o Shurato passava antes. Cavaleiros não tinha terminado, mas ele estava naquelas 1500 reprises antes de começar a sair de Poseidon, se eu não me engano. Mas foi generoso. 1500 foi generoso. Não é, cara? Eu tava no loop infinito. É mesmo, bom, né, cara? É tuberculose. Da onde que eu tirei o negócio aqui, tá escrito que o Yakushu passou em novembro de 96. Faz 20 anos. Olha aí, cara. Caraca, tudo isso 20 já. 20 anos de Yu Yu Hakusho, cara. Olha aí. Ou seja, o Johnny Ross tinha 6 anos, é isso? Eu tinha 6 pra 7 anos, isso aí. Caraca. Olha aí. E caramba, tu tinha videocassete? Tinha, opa. Ah, é rico, Nilson. Caramba. É normal. É rico. Normal. Normal. Normal, os caras já vive com dinheiro esburrando nos bolsos. Bom, mas uma coisa que eu lembro aí daquele tempo lá é que assim, nenhum anime tinha realmente emplacado de novo, né? Tipo assim, Cavaleiros fez aquele sucesso e tal, Shurato era legalzinho e tal. Isso. Na verdade, Cavaleiros deu aquele boom na saga Santuário e só veio decair, né? Quando terminou Poseidon, pra mim. É, já tava no finalmente, assim, né? E o Yu Hakusho é porque... veio pra reanimar, né, esse segmento, né? Então, foi um anime que, quando estreou ali, cara, todo mundo começou a falar, pô, você viu, não sei o que e tal, outro anime de luta e tal. Cara, mas eu acho que um dos maiores atrativos do Yu Hakusho, além do fato dos personagens e tudo mais que a gente vai falar depois, eu acho que o atrativo que mais chamou atenção... foi a dublagem do desenho, cara. É, que não foi nem não foi somente uma dublagem, né, Edu? Foi uma localização. Não é, cara, foi uma localização, justamente. É, e pra falar, e falando em localização, mas muito localizada, né? Porra, foi carioquíssimo. Foi localizado ali, praticamente ali na Sudeste. Na beira-mar ali, né? Sudeste. No morro do Rio. Só faltou chamar a cidade do Yusuke de Rio de Janeiro. Realmente, é muito sudeste esse sotaque deles ali. Eu realmente não gostei, cara. Eu acho que se o Yusuke, às vezes, ele desse uma variada e falasse um mais bah, aí de repente poderia ficar legal. Já deu uma cuida de chimarrão pra ele então também. Não, bom, baixa, tudo mais. Né, cara? Eu acho que quem estaria mais pra falar esse tipo de coisa seria o Koema. O Koema. Rapaz, diabo, sai daqui! Ok. Então, pessoal, vamos começar a nossa rodada de lembranças. Quem é que lembra como conheceu Yu Yu Hakusho? Bom, alguns já deram algumas pistas aqui, mais ou menos. Eu, sinceramente... acho que eu conheci na transmissão normal da Manchete, como a gente já assistia a Manchete, porque dava todos aqueles maravilhosos animes lá, né? Então, quando surgiu o Yu Yu Hakusho, era natural. Pelo menos pra mim foi assim. Tu, Edu? Cara, eu era piolho de TV Manchete. Dava o horário, chegava em casa, né? Dava o horário, ligava na Manchete, só desligava quando começava a novela. E... cara, novela? A novela Pantanal, quer dizer? Cara, na época eu acho que passava... Chica da Silva. Ó, cara. Chica da Silva passava na época, Brida passava na época, Pantanal, acho que Ana Raio e Zé Trovão passou nessa época. Meu Deus. É, eu sei que Pantanal era dessa época, só que era na Manchete mesmo, né? Na Manchete mesmo. Isso. Era. Todas essas novelas eram na Manchete, elas passavam depois dos desenhos. Olha aí. Qual é que é a outra que tu falou? Ana Raiz é Trovão? Ah, essa aí não via, só eu achei que tu tinha falado aí do Furacão, aí sim. Não, e o do Furacão é TV Globo. Eu sei. É Globo para maiores. É, hoje em dia, naquela época não. Né, cara? Não, mas passava já no horário para maiores, né? Ok. Então, cara, aí entrou na grade da programação normal... e eu assisti, cara. E eu lembro que a primeira coisa que me chamou atenção no desenho foi a música da abertura. Saca? Que era bem diferente das outras músicas, assim. Era mais suave, saca? Não era tão pop igual do A música do Corre Corre? É. Era uma música mais, tipo, suave, assim, cara. Saca? Parece, tipo, alegrinha, tranquilinha, saca? Uma coisa mais sóbria. Diferente dos outros animes. É. Nossa, falou não. Tudo, Neilson. Era uma coisa mais sóbria, velho. Me chamou muita atenção. Os primeiros episódios do desenho, assim, não chamou tanto atenção, assim, nossa, vou seguir, o desenho é muito foda, não sei o quê. Foi mais, tipo assim, a trilha sonora e ele passava na grade. Aí eu fui acompanhando. Ô, Edu, até chegar o primeiro episódio não te chamou atenção, não? Porque pra mim chamou atenção, cara, porque ele morre já no começo. Não, é... Foi aquele caso assim, pô, o cara começa a morrer. Eu já achei morrendo, massa por causa disso. Falei, cara, o cara começou morrendo, já achei foda, já. mas conclui, Edu, como é que tu conheceu aí pra gente pular pros próximos? Então, cara, aí foi assim. Ah, beleza. Entrou na grade, eu comecei a ver e fui vendo. Beleza, Nilson. Eu conheci pelas chamadas, né, que igual o Edu falou, as chamadas que tinha no... É, a chamada que eu falo é quando passa assim, né? Da hora vai passar um novo anime, Yakusho. Falei, rapaz, vou assistir pra ver se é bom, cara. Aí quando eu vi o primeiro episódio ele morrendo, falei, caramba, cara, o principal já começou morrendo, eu vou assistir isso, cara. Foi aí que eu conheci, por causa dessas chamadas que tinha, né, da manchete. Da manchete. Ricardo. Então, eu ia perguntar pra vocês se realmente tinham essas chamadas na época, porque eu tava aqui pensando que eu acho que foi da mesma forma que o Neilson aí, cara. E assim, eu acompanhei o mesmo esquema das chamadas e tal, vi o primeiro episódio, já achei muito foda já, e desde então, cara, nunca mais parei de acompanhar, cara, eu me matava, era tipo Cavaleiros naquela época aqui. A gente ficava esperando que mudasse o horário, ficava com medo que não fosse passar... E ficava puto quando começava a reprisar, obviamente, né? Mas eu sempre tava ali acompanhando, cara. Então, desde sempre, assim, estreou, já comecei vendo e acompanhando. Esse horário aí era ruim, porque eu estudava à tarde, eu tinha que vir igual o Sonic da escola pra assistir, cara. Era 5h30, né? 5h00, né? Aham, eu tinha que pegar... Não, acho que ele começava 6 horas aí. Eu tinha que pegar... É porque a escola era longe daqui de casa. Aí eu tinha que, igual o Sonic, pegar 7 esmeraldas e transformar em Super Sonic pra vir voando pra casa. E tu, Johnny, como é que tu conheceu Yu Yu Hakusho? Eu fui do mesmo jeito que o Eduardo, aí eu assistia já... Ah, beleza, então vamos passar pra próxima. Não quero saber dessa porra, não. Eu assistia já, a gente pegava pra assistir... Eu assistia a manchete dos Tokusatsu, da Itália Jiraiya, passava... E aí depois começou a onda de anime, Cavaleiros, e a gente pegava pra assistir tudo uma leva só. O pessoal tava brincando na rua, dava 5h30 da tarde, entrava todo mundo pra casa pra tomar um café e começar a assistir, só voltava pra rua depois pra comentar os episódios. E aí ele entrou na grade e foi na leva, e fui pegando gosto, e pra mim ficou muito melhor até do que Cavaleiros depois. Hoje, até hoje é o meu anime favorito, cara. Olha aí. Claro, todo mundo tem direito a sua opinião, deixa eu, que esteja errado. Onde que, hein, pera aí, deixa eu ver onde que bloqueia esse cara aí. Pera aí. Pronto, aí. Ok, ele é do time do Edu. Edu aí gosta muito mais, de acordo com o que ele diz, né? Muito mais de Yu Yu Hakusho do que Cavaleiros. Mas, né, Nilson? Todo mundo tem direito de estar errado, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas, enfim. Enfim. Já nem sei dizer. Hakusho, especial com 1 hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6h30 da tarde. Bom, então foi simples, né? Não sem muita complicação, acho que todo mundo conheceu igual, né? Porque a única diferença realmente seria Cavaleiros, porque Cavaleiros foi o primeiro boom, o resto veio só na rebarba. No vácuo, mas o... Era interessante você observar que na época a manchete apostava muito no Yu Yu Hakusho. Porque eu não lembro, sim, de outro desenho tendo chamadas pra, sabe, pra prender atenção, pra preparar você pra estreia e tudo mais, sabe? Ah, pra estreia eu não lembro, mas eu tinha chamada pra todos. É. Não, mas eu acho que o Yu Yu Hakusho teve realmente chamadas específicas, assim, sabe? Tipo, eu acho que a TV Manchete apostava muito no desenho, sabe? Sim. E uma grande diferença, eu acho que assim... Pra mim, a grande diferença de Yu Yu Hakusho pra Cavaleiros, assim, comparando os booms da manchete, é que Cavaleiros já começa já no pau, comendo, já a orelha saltando, sangue na tela, mãe gritando com os filhos pra não ver isso, enfim. Yu Yu Hakusho não. Ele teve todo um desenvolvimento do personagens ou dos personagens, entendeu? Treinamentos, isso, aquilo, pra eles chegarem lá em cima e virarem tops. Que, né, isso demora bastante, bastante mesmo. Tanto que os primeiros episódios são bem, pra, na minha opinião, bem arrastados. Assim, eu fiz uma maratona recentemente e eu sofri. E Cavaleiros não, Cavaleiros já começava com o Yoga dizendo que era o mais forte, que não tinha ninguém mais forte que ninguém, e assim sucessivamente, né? Mas é, cada desenho com a sua imagem, enfim, faz parte do roteiro, né? Eu até, né, entendo o que você tá falando, Tim Blue, porque eu tive o mesmo problema com Hunter vs Hunter, por exemplo. Olha, tipo, eu acho o começo arrastado, cara, meu Deus do céu, então... Eu sei o que você tá falando, Yu, realmente ele é um pouco mais arrastado mesmo no começo. Sim, sim. Mas e aí, Johnny, o que tu acha disso aí? É, o começo dele é bem arrastadão mesmo. Eu ouvi esses dias até um outro podcast falando que, de repente, se o Yu tivesse sido lançado primeiro aqui no Brasil, ele seria, na verdade, o grande queridinho do público, né? Mas ele começa bem arrastadão, ele vai realmente começar a desenvolver legal a parte das lutas e tal, quando aparecem os três demônios, logo a gente vai falar se tá mais pra frente, que é aí que começa a mostrar... Realmente, mas uma coisa que eu gostava no Yu Hakusho, diferente do Cavaleiros, era o ritmo das batalhas. E o Cavaleiros, o Dragon Ball, sofre o mesmo problema, que é aquela coisa, a batalha lenta, né? Aquela coisa do uma conversa toda durante a briga, às vezes você não conseguia entender direito o golpe, eles falavam, mas era só feixe de luz, e o Yu Hakusho não. Quando começou a parte das lutas que eles começaram a mostrar, você via cada movimento de luta dos personagens, não tinha enrolação na briga, tem até um personagem depois que fala no festa... Na hora que eu ia comentando sobre a história, ele fala, não, o meu golpe é muito demorado, então eu tenho que fazer com um cara distraído, que se eu parar pra pensar, ele me impede de fazer. Né? Então, isso eu acho que foi o que eu fui achando legal, que foi conquistando, fora a violência, que era muito maior do que o Hakusho, do que Cavaleiros. A questão de violência, de ser sanguinário, ele era muito melhor. Sim. E por isso que ele foi tomando o espaço de Cavaleiros assim, pra mim se tornou melhor. Shiryu agora tá preparando um Collar do Dragão pra te dar inveja. Dizer que qualquer outro desenho é mais sangrento do que o Shiryu lutando. Não é, cara, o Shiryu perde 15 litros de sangue a cada luta. E o corpo humano só tem 5. Então o Shiryu é o cavaleiro do milagre, saca? Shiryu transforma o suor em sangue. É, ele transpira sangue. Bom, um comentário breve aqui sobre o primeiro episódio, seguindo aqui uma linha do tempo. Como vocês falaram, o Yusuke morre já de começo. Começa a primeira coisa que aparece, pá, ele morrendo, e depois dá as lembranças dele lá, como é que surgiu, como é que aconteceu tudo até o momento da morte. E eu fiz, como eu falei há pouco tempo, eu fiz uma maratona no final do ano passado, mirando já o cast, e eu fiz várias anotações. E uma das anotações que eu fiz, cara, é que realmente o velório do Yusuke, cara, é muito triste, velho. É triste mesmo. Triste. É. Velho, ninjas cortadores de cebola invadiram a minha casa na hora. O Kuwabara entrou lá na casa dele, lá chamando por ele. Cara, realmente, cara, foi realmente muito emocionante. Todo aquele sentimento de cavaleiros, as amizades, as coisas e tal, veio à tona, sabe? E, ó, muito, muito emocionante, realmente. Calma. Relaxa, Kuwabara. Me deixa, calma. Me deixa. Espera. Larga. Tem que ter respeito. É o Kuwabara. Ah, isso foi sujeira sua. Você morreu sem me dar uma revanche. Kuwabara, estamos num velório. Escute aqui, Urameshi, você está me ouvindo? Eu prometi que ia matá-lo, você está escutando? Ele está morto, ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Eu quero que você volte, Urameshi. Eu não vou perdoá-lo nunca. Kuwabara! Repite o soco, maldito! Repite! Vamos embora. É, vamos embora. Ah, Kuwabara. É, isso aspecto... é meio que compactua. Assim, é uma das impressões que eu tenho do desenho, principalmente no começo. Ele é arrastado. Mas ao mesmo tempo que ele é arrastado, como ele se preocupa muito em construir o carisma e a história da personagem, você meio que se amarra logo cedo, assim, sabe? Você meio que se envolve logo cedo. E até porque tem os alívios cômicos que fazem parte da história também. Então, se você prestar atenção, é tudo construído pra você, sabe? Não depende só da luta ou da violência o anime, mas depende da história muito e do carisma dos personagens. Por isso que o maior problema do Cavaleiros, aí que nem o Johnny falando, que as lutas são arrastadas e coisa e tal, é porque o foco é as lutas. Todo mundo quer saber das porra das lutas. E Yu Yu Hakusho se empenha muito em construir os personagens, envolver muito bem os personagens. Fala, Edu. É, o que eu ia comentar, essa primeira fase do desenho, ela é justamente pra situar os personagens, pra mostrar pra todo mundo, ó, os personagens são esses, os dramas dos personagens são esses. E ao longo do desenho, só é trabalhado como os personagens vão desenvolver isso. Não fica aquela coisa de ficar explicando de onde vem, de ficar trazendo origem, de ficar contando história mais. A história já foi contada no comecinho. Dali pra frente é só o desenrolar da história. Então apresenta todos os quatro personagens nessa primeira fase. Então esse comecinho, a gente vê o Yusuke, é justamente pra mostrar como que ele é um protagonista totalmente diferente. Né? Um outro anime que trabalhou isso, né, de colocar um protagonista diferente, eu acho que o Hakusho se baseou legal nisso, foi o Evangelion, né? São dois animes. O Yusuke é um protagonista que, cara, você vê, tipo, ele é um delinquente, velho, saca? Ele não é um mocinho. Ele não é um ele, cara ele legal. Ele é turma do fundão, né, Edu? É, velho, ele é tipo, ele é um bad boy da fundão escola. Fundão quando ele tá na escola. Quando ele tá. Porque o cara, ele é um delinquente mesmo. E o funeral dele serve pra mostrar isso, mostra que, tipo, ninguém gostava de Yusuke, só as pessoas ali que estavam realmente junto com ele, que era a mãe dele, a Keiko, e o Kuwabara, que via ele como um rival, que é uma espécie de amizade, que depois, né, se desenvolve e tal. E, cara, você vê o personagem como que é diferente, igual do Seiya, por exemplo, que era, né, o cavaleiro virtuoso e tal, e dos animes que vinham passando na época, igual Shurato, Samurai Warriors, que tinha o Hector. Que eram personagens, tipo, virtuosos, que carregavam aquela nobreza e tal. E o Yusuke não, velho. Você olha pro cara e fala, como que esse camarada é o principal? Como que ele é o herói da situação? Imagina quem que é o vilão se esse cara é o herói. Isso que você falou, Dodô, ele é o cara menos provável pra ser o herói da história. É legal que essa cena do funeral, ele dá essa quebra pra você. Porque antes disso, ele vem te mostrando que ninguém gosta do cara. Até a Keiko dá uns esculachos nele, que todo mundo esculacha ele, o diretor da escola, a mãe dele é alcoólatra, fuma pra caralho, e todo mundo esculachando ele. Aí chega no funeral, tipo, as pessoas que mais esculachavam ele, que não tinham medo dele, e que mais esculachavam são as que estavam chorando por ele depois, né? E, porra, o cara era o bad boy, o durão, ninguém gostava do cara, a gente achando que, tipo, ele ia ser o anti-herói da coisa toda, mas de repente todo mundo tem um carinho imenso por ele, assim. E nem ele mesmo acreditava nisso. Exatamente. Né? Como é que fala? Essa primeira fase deles é da detetive sobrenatural dele, que é do episódio 1 ao 25. Aí depois que muda, que a gente vai falar mais pra frente, né, no caso. Isso. E outra coisa que eu anotei aqui, bem legal, é que quando ele chega lá, que ele realmente realmente não, o céu não estava, aliás, o mundo dos mortos não estava preparado para receber o Yusuke, né? Porque ninguém imaginava que ele ia fazer uma coisa boa, ele acaba fazendo, né, que é salvando um menininho lá de ser atropelado. E ele acaba ficando preso entre os mundos. Ninguém sabe se ele vai pro inferno, vai pro céu, enfim. E aí oferecem pra ele uma chance, né, de ressuscitar. Então daí ele tem que ir lá pro qual é o nome daquele lugar? É o mundo dos espíritos? Mekai. É? Mekai. É, ele precisa ir pro Mekai, que eu botei que aquele lugar é parecido uma repartição pública. Meu Deus do céu, os caras correndo de um lado pro outro, papéis, estantes, escrivaninhas e um monte de coisa, parecia mesmo uma repartição pública lá. Mas parece que é uma coisa típica do Japão. Porque se você lembrar do Dragon Ball Z, quando o Goku morre e vai andar no caminho da serpente, é o senhor Daimao tá lá fazendo a mesma coisa. Exatamente. Com repartição pública. Exatamente, é a mesma coisa, é. E é tudo parecido, é um conceito que eles têm, né, de que seja assim. É a referência, mas né? O inferno é a burocracia. No final das contas, os japoneses trabalham pra caramba, mas a referência... Se for um anime brasileiro, aparece essa mesma repartição pública, os caras vão lá, bate o ponto e vão pra casa. Senhora! Sai a senhora correndo pelo caminho da serpente. Meu Deus. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 PM. Bom, gente, então, passando o teste lá, enfim, ele realmente consegue passar no teste, daí ele, só que ele teria que pedir pra cuidarem do corpo dele. É toda uma parte que a gente pode passar pra frente. E aí a gente chega a um momento que ele vira detetive sobrenatural. É esse? É detetive sobrenatural, isso, né? É isso mesmo. Johnny, o que tu pode falar dessa parte? É, nesse meio tempo que você falou que a gente pode pular, só tem uma coisa interessante que vai ser importante só mais lá pra frente, que é o ovo, que ele teria que cuidar. Ah, ele recebe o ovo, esse que é o teste, isso, né? Isso. É porque acabou sendo uma espécie de acordo pra ele poder voltar, porque ele teve que desfazer do ovo dele pra salvar a Keiko, com isso ele não voltaria. Isso. Só que foi um ato de nobreza tão grande ele fazer isso, que ele acabou sendo concedido a chance de voltar. Só que em troca, ele trabalharia pro mundo espiritual, como um detetive sobrenatural. E o legal é que ninguém avisa ele disso, né? Porque a Botan simplesmente chega no dia seguinte, ó. Então, você sobreviveu, né? Só que você jogou um ovo no fogo. Então, você vai ter que trabalhar agora, neguinho. As horas seu se vira. A Botan, ela só dá notícia ruim, cara. Assim que ele morre, que ela fala, ó, você vai ter uma chance de reviver. Só que, só pra você saber, o moleque ia sair leso sem nenhum arranhão, tá? Tipo, você se matou de graça, seu trouxa. É, isso mesmo. E pra contextualizar aqui, quem não sabe, a Botan, ela é um Shinigami, isso. Não é? Um Shinigami, um deus da morte. Deus da morte do Yu Yu Hakusho. Tem algumas pessoas que podem estar ouvindo aqui. Peraí, Shinigami, eu já ouvi isso em algum lugar. É, exatamente. Shinigami é o mesmo tipo de personagem que tem lá no Death Note. E também Bleach. É o mesmo tipo de personagem que tem no Bleach e também no Soul Eater. Não, mas isso aí é... Isso eu não sei. Então é irrelevante. O Shinigami, ele faz parte da cultura japonesa, que é quem? É como se fosse a... A morte aqui no Ocidente. Isso, a morte, só que assim, ela é encarregada de encaminhar a alma da pessoa pro lugar certo. Você morreu, você não vai ficar vagando. Vem cá que eu vou te levar pro lugar certo. É basicamente isso que eles fazem, que é o que o Shinigami faz. Isso. É, no Death Note já é mais eu que mato. É verdade. Enfim. Você tinha perguntado de quando ele começa. Eu voltei um pouquinho na botão pra fazer os comentários, mas você não tinha perguntado quando ele começa realmente como detetive espiritual. A primeira missão dele é sobre as crianças. Na verdade, antes de tudo, ele vê um demônio que tá roubando, que roubou um gato do Kuwabara e tá fazendo ele se humilhar. Ele vê um chifre e ele fala, não, é muito estranho, né? Viu uma coisa diferente ali, vai lá dar uma surra no cara e devolve o gato pro Kuwabara. Aí a Botan aparece. Ela fala, então, você vai ter que trabalhar pra compensar aí a sua nova vida, e pra isso você vai se tornar um detetive espiritual. Então você tem uma missão lá, ela já introduz, se não me engano, a história dos três itens roubados, né? Que são, ele fala que estão roubando almas de crianças lá, e tem três bandidos que roubaram três itens lá que ele tem que ir atrás pra caçar. Três yokais, né? Três yokais, isso, exatamente. Três yokais que roubaram e querem dominar o mundo do Ninkai através desses três itens que eles roubaram. Um era um espelho, que eu lembro, né? Fada Koma, Espelho das Almas e Bola Gaki. Inclusive, essa espada é a espada que fica com o Riei depois, não fica? Não. Ele não entra, é? Não. É outra espada que ele usa depois. Uma coisa que eu queria comentar é sobre esses três tesouros, que eles são muito semelhantes aos três tesouros lá da Saga Orochi do King of Fighters, né? Tem, lá no King of Fighters tem o Espelho Yata, né, que fica com a Kazumi. Kazuma? Shinzuru Kazuma? E tem a Joia Santa que fica com Yagami, né? E tem a Espada Santa Kusanagi, isso, que fica com o Kikuzanagi. E eu achei muito interessante que esses três tesouros batem lá, porque também é uma mitologia japonesa, né? O Orochi é um demônio japonês também. O Yu Hakusho, ele é repleto de... Até depois entra a parte do Kurama, quando for apresentar. Mas ele é repleto de mitologia japonesa. O autor colocou muita referência no anime, não só de mitologia, mas também de outros desenhos, outros jogos que ele gostava. Isso, bastante coisa. Então, cara, aí é nessa missão que o Yusuke tá atrás dos tesouros, que ele conhece o Kurama, que tava com o espelho, que aí, né, ele revela que, na verdade, ele é um demônio, que foi ferido quando tava no Makai, que é o reino dos demônios, e conseguiu fazer com que a alma dele habitasse o corpo de uma criança, que é o Shuichi Minamino. E aí ele roubou o espelho para salvar a mãe dele e tal. O Yusuke vai, meio que ajuda o Kurama. Ele tinha que fazer tipo uma troca de alma para poder salvar a mãe dele. Isso. O Yusuke vai lá: não, então eu vou partilhar com você. Então fala com o espelho: ó, pega metade da minha que eu vou ajudar ele. No final todo mundo fica bem. E o Kurama já meio que fica a favor do Yusuke. E o Kurama, no começo, foi muito taxado de o Shun do Yu Yu Hakusho, né? Que mais pra frente foi desmitificado. Isso, olha, com louvor. Mas ele usa rosas... Usa. E no começo ele usa as rosas tal qual uma corrente, né? Igual o Shun fazia. No começo ele fica bem próximo ali mesmo. Isso. E já diz a Ana Carolina, né? Toda mulher gosta de rosa. Ixi! Aí eu não sei. Mas enfim. Aí depois disso, Yusuke vai atrás da espada que tava com o Riei. Né? Que o Riei também é um demônio do Makai. A história do Riei, ela não é contada nesse primeiro momento. Ela é contada um pouco mais pra frente. Mas de cara, o Yusuke tem uma luta com o Riei. O Riei era um demônio, um lutador muito superior ao Yusuke, que tava, tipo, começando a dominar as técnicas dele, tinha descoberto que podia usar o Legan, ele era restrito uma vez por dia ainda nessa fase. E era uma bolinha de nada, né? Uma bolinha de nada, tinha a força de 100 socos. Ô Edu, segundo a descrição da só botão. Te corrigir, você sabe que aqui no Brasil fala Legan, mas o certo é Reigan, você sabe, né? Mas aí se a gente for pegar pelo jeito que eles falam em... Porque o japonês não consegue falar o R, aí ele fala Leigan. Então você explica aí como é que é o golpe mesmo em japonês, hein? Ele fala Leigan! Ele fala assim, pô. Leigan! Pior, eu lembro do game. Só que... Ele fala Leigan, mas o nome do golpe é Reigan. Porque, você sabe, o japonês não consegue falar R, nem eles querendo falar, eles conseguem. Consegue. Né? Ok. Aí ele tem uma luta lá com o Riei, ele ganha do Riei na sorte, né? Porque ele atira o Leigan no espelho, e o espelho reflete o Leigan de volta no Riei, que tava quase dando um golpe mortal já no Yusuke. Cara, prestem atenção nisso que o Edu falou. Isso se repete muito durante a primeira fase do anime. Isso. Cara, Yusuke ganhou na cagada. Yusuke era cagado. Yusuke era na... Que é outro diferencial bacana do anime também. Que você sempre espera, pô, o cara vai ter, né? Vai dar o golpe superior, não sei o que e tal. Não, Yusuke, ele dá o golpe de sorte, velho. Tipo, pá! Ó, funcionou. E ninguém leva a fé, porque todo mundo acha que ele faz de propósito, né? Aí depois ele fala, não, foi na cagada mesmo. Aconteceu assim que... No começo ele é o Nathan Drake dos animes, né, cara? Porque, tipo assim, ele se envolve nas cagadas e ele sai das coisas nas cagadas também. Vem por aí. Não é, cara? E daí ele consegue vencer do Riei, recupera a espada, e depois ele vai atrás do último artefato, que é o Orbe. Né, e ele na verdade, o Orbe é o primeiro. Ah, foi o primeiro, justamente. Isso, é o primeiro, justamente. Só que não tem importância nenhuma. Não tem relevância. Aí ele conhece os dois, que passam a fazer parte do time Urameshi na segunda fase do desenho. Isso, que a segunda fase do desenho nada mais é do que o torneio sobrenatural, né? Isso. começa. Tem a parte do. É, antes disso, lá, antes lá, disso lá, tem, uma, lá, tem uma missão que eles têm que cumprir. Eles, primeiro, isso que passa pelo treinamento da Genkai, pra aprender algumas novas técnicas. E ganha mais uma vez lá na cagada também. E aí eles têm uma missão. Mais duas vezes. É, mais duas vezes, exatamente. Duas vezes, ele tem tipo. Eles participam mais ou menos de uma seleção, né, pra ver quem vai se tornar discípulo da Genkai, e lá tem algumas lutas que o Yusuke ganha na cagada, né? Enfim. Na cagada. Então a Genkai resolve fazer um pequeno torneio pra selecionar quem ela vai escolher como discípulo dela. Nesse torneio tá o Kuwabara e o Yusuke, e mais um monte de outros personagens. E no meio desses personagens, tem personagens do Street Fighter, cara. Então a gente consegue ver lá no meio dos personagens lá o Dalsim... O Zangief, quem mais tu encontra lá, o Johnny? Dá pra você ver o Ken, o Ryu. E tem um cara que ele tá de costas, então não dá pra ver, por exemplo, mancha do rosto nem nada. Mas ele de costas, ele é muito semelhante ao E-Honda. Mas é o E-Honda. Você vê claramente o Dalsim, o Zangief, Ken e Ryu. Uh-huh. Olha aí, olha aí. Muitas referências. Começou com as referências já, né, cara? Puta merda. Enfim. Caramba, eu não lembrava disso, cara. Realmente não lembrava disso. Até agora, todas as lutas ele ganhou na cagada. É. A primeira foi com... Foi essa do... Espelho. Com o Rien. Isso. Depois foi contra o Suzaku, que ele utilizou o sapato e pra bloquear o negócio, pra bloquear o raio e tudo, até começar a queimar energia vital. Isso. Depois ele caiu no buraco. Foi. É. A luta do Suzaku foi não, foda. É, não, é contra o Suzaku, e aí depois verdade. Lá no escuro, essa, lá, o cigarro. Essa foi do... Cigarro. Ah, é depois... Do Lando. Do Lando, é verdade. Na verdade, assim, o Lando é o último desafio. Antes ele enfrenta um cara colocando uma bituca de cigarro. Primeiro ele ganha colocando uma... Essa bituca de cigarro aí, a Genkai quis que ele ganhasse, né? Puta que pariu. E assim, ela, no meio da luta ela dá a dica. Ela fala, presta atenção no que eu fiz por você. Né? E aí que ele usa o cigarro pra poder identificar o cara. E aí depois tem a luta com o... Ela já tinha escolhido ele, já. Ela, né? Já tinha, ela queria que ele fosse, tanto é que ele não chega a tempo do desafio. Ele chega atrasado. E ela fala, ah, você matou isso. O vampirão lá, o capetinho que eu tinha colocado no meio da floresta, então você pode passar que eu vou te dar uma chance. Né? Aí ele ganha do cara colocando uma bituca de cigarro na cintura. Do outro ele ganha caindo numa poça, num buraco lá. Aí o cobra ainda fala, ué, mas de onde você tirou a ideia de cair ali? Ele falou, não, eu não sabia que tava ali. Eu caí sem querer. Eu caí. Não, aqui, além dele cair, ficou uns negócios no ouvido dele, aí a oração do Lando não conseguiu fazer ele diminuir. Aí voltou, o truque voltou pra ele, aí ele ficou pequeno, aí o Suki só deu um pisão nele e desmaiou ele. Pisão não, ele caiu com o cotovelo, porque ele não tinha mais força nem pra andar direito. Ele só levantou e falou, eu não consigo te bater. Ele ia cair e falei, ah, cai dando golpe. Exatamente, ele falou, não consigo te bater, mas eu posso cair em cima de você ainda. Já nem sei dizer. Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 PM. Aí, depois de passado mais algumas adversidades que eles tiveram durante o trajeto aí, o mais importante de tudo é que ele conheceu o Toguro, né, gente? Que é o grande vilão dessa primeira fase do aliás, da segunda. Da primeira e da segunda, né? Da primeira e da segunda, ele é de tudo. É. Aliás, pra mim é do desenho todo, que foda-se o resto. Ele é o grande vilão do desenho. É o grande vilão do desenho, que é o Toguro, né? Que era um companheiro de luta lá da Genkai, que é a mestre do Yusuke, lá das antigas. Que ganhou um antigo, né, um torneio passado do mundo espiritual... E assim se tornou um dos caras mais fortes aí do... Ele escolheu ser um... Qual é o nome dos demônios que eu esqueci? Na verdade, assim... Yukai, né? Ele e a Genkai, eles eram como se fossem... Eles tinham academias diferentes de luta, de técnicas. Eles eram meio que rivais, mas tinha aquela coisa meio amorosa também entre os dois. Aí o mestre... Era Yusuke Kuwabara, versão feminina em homem e mulher. Oi? Não entendi. Era Yusuke Kuwabara versão homem. Isso, exatamente. Ah, tá. E aí o mestre do Toguro, ele é assassino. Quem é o Johnny? Mas os dois são um extremo um do outro, sim, né, cara? Ela é bem pequena e ele é bem grande, né, cara? Exatamente. Puta, e aí que acontece? isso não é muito certo com relação, não, né, cara? Não ia, não ia. E aí o que acontece? Matam um grupo de yokai, se não me engano, matam todos os alunos do Toguro. E ele se revolta, eles resolvem vender ele, o irmão dele, vender a alma pra um demônio. E aí que ele fala, não, eu quero ser o mais forte, o forte o suficiente pra poder vingar os meus alunos. E aí é que ele ganha a maldição de ser o yokai lá do... com o poder dele de comandar a força dele, conseguir controlar. E a Rinkai, se não me engano, ela também vendeu a alma dela, só que o pedido dela foi ficar jovem pra sempre. Conseguir manter a juventude dela. Ué, mas eu acho não, que cara. Não, cara. Não, eu acho não que porque o, ela tá velha? Eu acho que o negócio da juventude dela, eu acho que era o negócio da esfera que ela deu pro isso. Tanto que quando ela conseguia utilizar a energia espiritual dela, ela ficava mais jovem. Só que como ela tinha, quando ela passa o poder pro Yusuke, ela fica mais jovem e vai desgastando a vida dela. É verdade. Parece que antes ela usava o poder da bola de Leikoha do Ken. Verdade. Então foi só o Toguro e o irmão que venderam a alma lá pra ela ficar poderoso o suficiente. Isso. Mas pelo que eu entendi, o Toguro conseguiu a força extrema depois que ele ganhou o torneio, não foi? Daí o pedido dele foi ficar super forte, não era isso? O que eu lembro é que não só lembro como eu li isso recente também, é que ele foi esse negócio de vender a alma pra poder se vingar. Eu também me lembro disso, que mataram todos os alunos da academia dele e ele vendeu a alma pra se vingar. Ok. Então é isso aí, né? que nem eu venho dizendo, né? A nossa memória tá deixando de ser ROM e tá passando a ser ROM. Mas é por causa... Tá passando a ser RAM, né? É por causa que eles estão confundindo com o mangá. O mangá é diferente, cara. Eles trocaram algumas coisas, entendeu? Tem umas diferenças mesmo do mangá. O mangá que é assim, do jeito que eles estão falando, entendeu? Olha aí. Não. Claro que é. Olha aí pra você ver. No anime, cara. Ok. Então tá, vamos lá. Tá falando. Então, gente, o foco dessa saga toda era se preparar, era lutar no torneio sobrenatural. O prêmio do torneio era poder fazer um pedido? Eu não lembro se tinha alguma... Não, tinha isso mesmo, Tim Blue. Você tá certo, porque eu lembro que o Toguro e a Genkai lutaram juntos no torneio. Né? Até onde eu lembro, foi isso. Eles ganharam o torneio e o Toguro pediu a força isso, máxima. Isso, exatamente. E daí, pra ganhar a força máxima, no final das contas, isso. Ele teve que vender a alma pro Yukai lá. Sei lá, enfim. Então, eles tiveram que se juntar, né, o Yusuke, mais o Koabara, mais o Kurama e mais o Hiei. Só que o Hiei foi meio que forçado a participar, né? Bem na real, até o fim do anime, eu posso falar isso aqui com toda certeza, bem na real, o Hiei é o único de todos eles ali que estava pouco se lixando pra todos eles desde o começo até o fim do anime. Exato. Sempre. Ele sempre estava forçado por alguma coisa ou era relevante pra ele. Ele não era do mesmo espírito dos outros de ajudar por ser na verdade, antes de começar o torneio, na saga onde tem onde eles vão enfrentar os quatro yokais lá que também queriam sair da prisão deles e tomar o Ningenkai, o Hiei, ele fala, só que pra reduzir a pena. Só que depois ele defende o grupo. E aí o Kurama vira pro Yusuke e fala, você confiou nele. Isso, a sua influência, eu acho que tá fazendo ele mudar o pensamento dele. É. Tanto é que depois desse discurso ele fala pouquíssimas vezes. No torneio ele chega a mencionar mais uma vez que não, assim que acabar o torneio eu vou mandar vocês todos a merda, né? Mas... Não me importa. E ele continua assim. Ele adquire vínculos com o pessoal, mas ele mantém aquela posição igual a do Ikki. Ele não... Ele dá uma recaída, sim. Mas ele mantém a postura dele. Mas ele mantém até o final. Ele dá uma recaída, mas ele mantém, ele volta. E quem convence ele é o Yusuke, porque tanto é que eles vivem medindo força, os dois. E o Yusuke sempre fala, você ganha de mim fácil. Ele fala, não é tão fácil assim. Não consigo tão fácil assim, não. Então o Yusuke é um incentivo, é mais um incentivo dele, porque tem a história da irmã também, que tava com o Toguro, enfim. Mas é mais um incentivo pra ele continuar com o grupo. Pra mim, ele tá mais estilo pra Vegeta do que pro Ikki. Isso, boa. Ele é o Vegeta do Yu Yu Hakusho. Exatamente. E pro torneio, né, ele foi forçado lá pela... Na verdade, foi pela Botan, né? A Botan que meio que falou pra ele, né? Que ele tinha que participar pra não ir preso ou coisa assim, não é? Na verdade, ele tava atrás da Yukina. É. Não, no torneio, Edu, tô falando do torneio. A Yukina... Ah, não, é verdade, não. Foi no, a Yukina foi quando já passou atrás, faz tempo. É, foi quando eles conheceram o Toguro. O Kurama foi pra ajudar. Sim, mas o Riei foi forçado. Foi forçado pela Botan. Enfim. E aí, no torneio, esse torneio era muito famoso lá no mundo espiritual, blá, blá, blá, só os maiores. Só que eu achava interessante que só quem ganhava, na minha cabeça, só quem ganhava ficava vivo. Porque já de começo eu via que todo mundo morria nessa porra desse torneio. Mas não sei como é que tinha lutador ainda querendo participar, mas enfim. Uma coisa interessante sobre o torneio é que junto no grupo Ramesh, que era o grupo do Yusuke, né? Além desses, tinha uma mascarada misteriosa, né? Que ninguém ninguém sabia ninguém quem era, sabe, né? Mais ou menos. Era baixinha, era uma mulher, enfim, mulher. Dava uma certa quem dúvida. Quem sabia que era mulher, né? Dava uma certa dúvida pela dublagem. Porque toda hora que ela falava, ela falava com a voz da versão jovem dela. Isso. Então não era aquela voz velha da Genkai. Isso mesmo. É, podia até ser. Podia ser até. Não necessariamente podia ser Genkai, podia ser uma prima, um parente, sei lá, uma irmã. É, vai saber. Qualquer coisa. Podia ser. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 da tarde. Então, no torneio, cara, começa o torneio e alguém lembra qual foi a primeira luta do grupo Ramesh, Edu? Não. Primeira... Vai, Johnny. A primeira, eu não vou lembrar o nome da equipe, mas é a equipe que tem, o líder deles é um cara que luta com fogo, tem um cara que faz uma lâmina, tem o primeiro que luta, na verdade, é contra o Kuwabara, que é o garotinho do Yoyo lá. Que é o Rinko, esse né? Esse é o Lokuyukai. Esse time é o Lokuyukai. Lokuyukai. Vocês vão precisar me ajudar com os nomes aí, porque os nomes... Mas acho que é o Rinko, né? O Kuwabara versus o Rinko, é, né? Isso, era a primeira luta. Rinko. Isso, nesse grupo aí é bem parelho as lutas, né? Bem parelho. A luta, velho, a luta do Yusuke... É sinistra. Mas não é nessa primeira luta que o Yusuke tá dormindo? Ou é nessa. É mais pra não, frente. É nessa. É nessa, né? É nessa. Ele tá dormindo desde a viagem de barco. Isso, e tudo. Ele dormiu no navio, que ele tava cansadaço. Isso. E aí teve uma. Parece que teve umas dormiu brigas lá da arena. Isso, aí teve umas brigas lá e ele ficou deitado na arena, todo mundo. E aí, acorda. E ele só dando dica pro Kuwabara, faz isso. É, dormindo. Kuwabara, deixa de ser bobalhão, boca aberta. E ele só acorda pra fazer a última luta, né? Que é contra o bêbado lá, isso, né? Isso, que ele justamente usa a desculpa de... O cheiro de pinga me acordou. Mas aí eu acho que o Riei que fala. Ele sentiu o poder espiritual do cara e quer enfrentar ele porque ele é o mais forte. Ah, olha aí. E a luta dos dois é foda, cara. Os dois lutam até gastar toda a energia espiritual. E depois decide no murro. Quem pra quejar primeiro, ó... Agora é só no murro, filho. É só na porrada. E o detalhe de como é feito o murro, né? Porque assim, duas facas no chão, mais ou menos 2 metros uma da outra, apoia o seu pé direito e é só porrada. Se sair dessa linha, amigão, acabou. É, o primeiro que sair perdeu. Exatamente. Ah, tá louco. Eu lembro da faca cortando o garrão. Alguém lembra o nome desse lutador? Qual? Do que, o Tio? Tio, isso. Tio, isso mesmo. Essa luta foi forte. Uma coisa legal desse torneio é que a primeira coisa que a apresentadora fala, ela fala, ó, as regras do torneio são as seguintes. Os capitães dos times decidirão as regras das lutas. Atenção, se não tiver acordo, os 5 lutarão. Será 1 contra 1. O time que tiver mais vitórias será o grande vencedor. Ah, a gente realmente tem que falar da apresentadora, cara. Que vozinha mais chata, meu Deus do céu, cara. Ela acaba virando o nível cômico da coisa, né? Ela toma o papel de nível cômico. Aí ela fala assim, as regras são as seguintes. Caiu no chão, 10 segundos pra levantar. Saiu do ringue, 10 segundos pra levantar. O resto, vocês decidem. Tipo. Faz o que vocês quiserem, luta. Sabe o que eu acho interessante? Aquele carinha lá do fogo. Aí ele pensa que vai que é o bonzão, aí o Riei vai, tá com um dragão negro nele, explode ele na parede, só fica cinza. Falei, caraca, a primeira vez que eu vi, falei, que exagero, velho. É. O Rie era foda, né, cara? Ele não tinha dúvida. Ele era pelo peito. Ele era igual o Vegeta mesmo, ele chegava já dando voadora no maluco. É, a menina ainda faz um, eu vou começar a contar, gente. Ele falou, não precisa contar, acabou. Ele tá só assim, velho. Eu não sei se é nessa luta que eu acho que o Toguro ou alguém do time do Toguro já percebe as chamas negras, não sei se é aí. É, na verdade, eu acho que ele só usa chamas negras mais pra frente, na outra luta. Não, ele usa nessa luta. Nessa luta já. Eu acho que alguém. O cara joga o fogo no Rie, envolve ele todo. Aí o cara fala, ah, ganhei, não sei o que. Aí o Rie sai do fogo assim, você tá achando que esse foguinho vai me ferir? Aí ele taca fogo negro na mão assim. Vou te mostrar o que são chamas de verdade. Foi a primeira. Torra o cara, velho. E aí ele fode o braço pro resto do torneio. Foi a primeira vez que a gente viu uma mudança no Rie, porque até então ele só tinha velocidade e habilidade com espada. Foi a primeira vez que ele usou alguma coisa diferente. E realmente, o Spider falou certo. O Toguro de início, ele fala: as chamas negras são proibidas até no Mekai. E ele conseguiu trazer pra cá e usar muito bem ainda. Ele vai usar uma coisa que é proibidaça, ninguém pode usar isso. É, mas é porque ninguém viu depois ele lá se cagando nas calças de dor lá, porque fudeu com o braço. É. Velho, mas não interessa, ele usou. Ele usou. Tá ligado? E eu lembro também que teve mais uma referência no meio das lutas, cara, lá no episódio 30, pra quem quiser ir assistir, tem um Pokémon na plateia assistindo. Ô louco, cara. Tem um Pokémon, cara, que é o. Eu acho que é o Pidgeot. Pidgeot, eu acho que é uma ave lá. Referência no meio do desenho, olha só. Que barbaridade. Enfim. Então, dando segmento aqui, eu lembro que na primeira luta do Kurama, já né, nessa daí, né, desse grupinho aí, o Kuabara pergunta pro Kurama da onde é que ele tirou o chicote. Eu lembro disso, é verdade. Ô Kurama, onde é que você guardou o chicote? É. Hein? Pensa só, aí o Kurama falar bem assim, do mesmo lugar onde a Gil tira a bazuca. Caralho. Ah, meu Deus. É, não, na verdade... Na verdade não é nessa luta que ele usa o chicote, é? Nessa luta o cara já ameaça ele, falando que tá com a mãe dele. E que se ele fizer qualquer coisa, ele mata a mãe. A única coisa que o Kurama faz na luta é tacar uma pedra na cara do cara. E aí tem uma outra referência, que é o cara, ele corta o rosto do Kurama com um X. E o Kurama tem cabelo vermelho, muito parecido com o Samurai ficou X. Igual... É. Samurai X, né? Ficou igual o... Como é o nome do Kenshin. Cara? Kenshin Himura. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 da tarde. Então, depois a gente segue com as lutas no torneio. Alguém lembra de mais alguma luta marcante no torneio? Edu, quer falar aí, Edu? O carinha do vento, pô. O cara do vento, é. Cara... Sim, mas essa é na primeira luta. Não. Isso é o terceiro luta já. Porque o que acontece? Eles fazem uma sacanagem que eles querem ferrar o time Uramesh pra eles não ganharem o torneio. E aí, depois que eles terminam uma luta, eu só vou precisar lembrar qual que é o grupo que eles estavam lutando. É o grupo do Jin, não é? O Jin é o cara do vento, né? Não, o Jin já é em seguida. É a segunda luta seguida. Antes eles tiveram uma luta... Acho que foi contra esse o time mesmo. do Dr. Ichigaki, perfeito, exatamente. E aí... Cara, e essa luta foi dramática, velho. Puta que pariu. Foi pra caralho. Porque os caras do time estavam possuídos lá pelo Dr. Ichigaki, então a galera não podia atacar e matar eles. Então eles ficaram um tempasso enrolando a luta, apanhando, tomando dano, até a Genkai fazer a Genkai não, né? A mascarada... Fazer a técnica de purificação do Lei Corra do Ken e salvar a galera. E olha um outro... Só que aí nisso tava todo mundo fudido. Tava todo mundo cagado. E olha outra um anime fazendo referência ao Yu Hakusho. Os três lutadores do time do Dr. Ichigaki, o sinal que eles dão pros outros que eles não querem lutar, eles começam a chorar sangue. Cavaleiros? Cavaleiros, mas não é referências a... Não é referência a Cavaleiros, porque isso aconteceu muitos anos depois, cara. Não, então, a Cavaleiros fez referência a ele. Não ele fez referência a Cavaleiros, entendeu? Ok, ok. É o contrário. Ok, ok. Ok. Bom, mas poderia ser Cavaleiros, né? Porque o Shiryu chorava tanto até pelo puto que pariu. Não é, cara? Aí depois dessa luta contra o time do Dr. Itigaki, né? Quando a Genkai purifica todo mundo e eles perdem a luta, né? Porque eles param de lutar. Aí vem logo o time Mashoto Tsukai. Que é o carinha do que vento. É o cara do vento. Isso. Que é o time dos ninjas. E cara, aí eram cinco ninjas. Não é, não é nesse time que tem um cara do gelo também? Quatro. Isso. Sim, é o eram, cada ninja dominava um elemento. Então você tinha o Toya do gelo, que lutou contra o Kurama. O Jin do vento, que lutou contra o Yusuke. O carinha da terra, que eu esqueci o nome, que lutou contra o Kuwabara. E foi a melhor vitória do Kuwabara em todo o torneio das trevas. E eu acho que eram só os três. Não é nessa luta que o Kurama luta mais de uma vez? Isso. O Kurama, ele enfrenta um cara que trabalha com tinta. Ele fala que maquiagem é uma arte. É. Então. E tinha o outro lá, o é isso mesmo. Não é nesse que estão velhinho, não, velhinho. Esse é o primeiro que luta e toma um cacete. Esse, esse carinha da tinta aí, ele toma um cacete, nossa senhora. Que ninguém esperava que o Kurama fosse fazer, que ele tava com a rosa amarrada no cabelo, né, pra usar o chicote. Então, eu não posso mover mão e pé, porque ele tava paralisado com a tinta do cara, mas eu posso dar uma cabelada em você. aliás, o Kurama sempre tinha metro Kitana, né? Momento sim. O Kurama... Não, foi um momento como uma deusa. Chacou de cabelo, ele não. Se fosse patrocinado, era momento L'Oreal. O Kurama é engraçado porque ele sempre tinha uma traquitana, né, cara? Sempre tinha um pormenor. Sempre. Mas ele era uma raposa, né, cara? O que tu queria? Tanto é que a segunda luta no torneio contra o Toya, ele ganha também na traquitana. Igual o Spider falou, né, que o Toya fode ele todo, chega o ponto ele não consegue mexer, não consegue fazer mais nada, aí ele vai e taca a sementinha no Toya. Ah não, ele faz a semente crescer nele mesmo, né? Isso. E usa a planta que cresceu pra atacar o Toya. Então, um contra-ataque. Sei que ele é muito difícil de descrever as lutas, porque as lutas tinham, assim, uns detalhes, assim, que, olha... O cara tinha que prestar muita atenção e era muito descritivas, assim, visualmente. Sim, foi o que eu citei no começo, que eu gostava muito das lutas de Hakusho. Por exemplo, quando os dois estavam saindo na porrada. Primeiro que eles não cortavam o soco, eles cortavam um ou outro golpe quando ele era muito rápido, como o do Riei. Eles cortavam, faziam uns flashes e aí depois ele ficava, não, dei 16 golpes e tal. Mas de resto, a luta do Kuwabara contra o menino do Zioyo, por exemplo... É um dando voador, soco e chute no outro, e tipo assim, vai mostrando aonde o chute vai pegar, ele esquiva, ele volta. Coisa que muito anime não fazia, né? Tipo, dava um soco e mostrava depois, aconteceu com 5 de 10 golpes, bababá. E o Super Mario. Uma coisa bacana com todos os times, e eu acho que vocês vão concordar, é que, pô, todos os personagens tinham um carisma muito elevado. Então, tipo, todos eles eram personagens marcantes. Mesmo os times que apareciam ali brevemente e tal, as lutas eram bem representativas, assim, sabe? Tipo, a minha opinião, todo mundo tinha um carisma bem alto. Então, tipo, tanto que os jogos de Yu Hakusho, você às vezes não queria nem jogar com os protagonistas, você queria jogar com o pessoal do time que enfrentou o time do Yusuke, né? Então, era bem bacana isso. Eles tiveram um cuidado todo grande pra fazer... esses personagens serem realmente carismáticos. Não tinha um personagem igual ao outro, absolutamente. Todos eles tinham características e golpes próprios. Cada um era mestre no que fazia. Ah, bem lembrado, Johnny, realmente. Todos eles eram mestres no que faziam, seja o cara da vara de pesca, o cara do gelo, todos eles eram absolutamente os melhores no que eles faziam. Isso, as lutas eram demais, né, cara? Muito boas. Não bastava você ter força, você ter coisa, você tinha que ter estratégia pra lutar contra o cara, você tinha que bolar plano, fazer um monte de coisa. E rápido, senão você apanhava. Você tinha que pensar nisso enquanto você tava dando um soco. Você tinha que dar um soco e já pensar no que você ia fazer depois, porque senão você perdia. Não, depois ele luta com um cara fortão, cheio de cicatriz, que eu esqueci o nome agora, que ele se acha o fortão, joga o Kurama pra fora do ringue. Aí o Suki fica puto querendo lutar contra ele. Aí o Hiei tá lá preso dentro da tipo uma barreira de choque. Quando ele sai de lá, maluco. Sai de lá. Ah, é, eles foram presos, né? Por algum motivo idiota lá. Tinha uma enfermeira que foi trapacear. Ela falou que... Ela pegou ele e a lutadora mascarada, o Hiei, a lutadora mascarada, e falou, ó, preciso fazer um exame em vocês, porque parece que vocês não estão muito bem. E trancam os dois num quartinho lá, deixando só o Kurama, o Yusuke e o Kuabra pra lutar. E o Kuabra, arrebentado, sem conseguir lutar. Pior. O Yusuke, o time Urameshi teria ganhado esse torneio muito mais fácil, né, cara? Se não fosse todas essas sacanagens que fizeram com eles. Foi demais, cara. Foram muitas... Nossa, era muita coisa. O golpe desse cara era o golpe do suor. Ele começava a suar, cara. Você lembra? Que ele começava a suar, sair vapor nele. Eu falei, ele tem algum smoke? Tinha muita referência no desenho do Yu Yu Hakusho. Várias coisas. Tipo, tinha personagem parecido com o Goku, que se transformava, ficava loiro. Tem um episódio que como é o nome do guri da chupetinha que eu esqueci? Eu anotei. Koema? O Koema. Tem um episódio que o Koema aparece vestido de Tuxedo Mask da Sailor Moon. Mas não tenho certeza se é nesse torneio isso. Não, é bem mais pra frente, eu acho. Cara, não lembro. Não lembro de ser no torneio, não. É, eu acho que é mais pra frente essa porra. Mas que ele usa a expressão do Tuxedo Mask no torneio, várias vezes ele usa. Aquele negocinho de olhar de lado, assim, com as estrelinhas brilhando e coisa e tal, assim, ele usa. Bom, esse cara das cicatrizes, uma coisa que tô relembrando aqui agora, na verdade, o Kurama já tinha perdido e ele não queria parar, ele queria matar o Kurama, né? Ele começa a bater no Kurama até querer matar o sujeito. E aí o Yusuke ameaça e fala, ô amigão, dá uma maneirada aí, já deu já. Chega por hora. É pior. O Kurama já tinha apanhado de dois, quer dizer, batido em dois, e tava só o cacareco, né, velho? Só o pó da rabiola. Tava só o pó. Tava só o quê? Só o pó da rabiola. Só o pó. Não, o Jamie, o que ele falou? Só o pó da rabiola. Caraca! Hein? Quando que... Ai, meu Deus, ele tá localizando o podcast, cara. Puta que pariu. É aí que é a próxima luta que o Hiei usa de novo as chamas mortais negras, né, cara? Isso, é nesse episódio, que daí ele, o cara quebra a espada dele com o corpo, né? Aham. E aí ele faz a espada ficar com chamas negras e aí dá um momento Cavaleiro do Zodíaco. Lembra da luta do Seiya com o Geek de Urso? Sim, o cara... Foram 100... Não foi um chute, foram 100 chutes. Mas foi tão rápido que as pessoas normais não puderam ver. E aí o Hiei faz a mesma coisa, né, cara? Dá lá 16 golpes lá e ninguém vê. Todo mundo acha que foi um só. O cara parece... Nessa luta já? Não é nessa luta não, hein? Na próxima luta. É, não, é no, mas no, isso já era contra outra equipe já, né? Isso. Quero os carinha peludo que usava os bolinhos lá. Cada bolinho dava um bolinho. Você tá falando do time Uraltog, esse aí? É. Acho que é. Uraltog, é. Que aí tem o carinha lá do... É, que tem o Shishio Akamaru, né? Da espada isso, fantasma. Esse Shishio Akamaru é um filho da puta, rapaz. Ele era o mais forte do grupo. Tinha umas técnicas do caralho, velho. Aí. Mas ele não é mais filho da puta do que o camaradinha da vara de pescar, não, velho. É. Não, mas eu digo mais filho da puta que era mais forte, mas. Ah, sim. É, ele fudeu com a ele... Estela da putagem. O carinha da vara de pescar é muito pela da puta, velho. O Shishio Akamaru, ele sumiu com o Kuabara com um golpe, né? Com um movimento, na verdade. Né? Ele tinha várias técnicas malditas lá, e ele pega uma manta transparente e passa no Kuabara e fala, ué, subiu, vai embora. É verdade, teleporta o Kuabara pra fora. Era nessas lutas desse time que eles iam fazendo um sorteio até não sobrar mais ninguém do time adversário. Isso. É né? Dados. É, então. Eu tinha essa curiosidade, isso. Né? Jogava aí dados. E é nessa luta que o Kurama cai contra esse camaradinho do chicote. Aí o camaradinho inventa uma lorota lá que convence o Kuwabara que ele era bonzinho, tava no torneio lá e tudo. O Kuwabara ia entregar, ia fazer, né, um acordo com ele. O camarada vai, sabota o Kurama, joga uma aguinha fumaçada nele lá e fala, ó, agora você vai virar neném. É, na verdade uma das habilidades deles é transformar as pessoas em crianças e pro Kurama não, ele fala, você vai ser antes de nascer, você vai se tornar, você vai regredir até antes de você nascer. E o que o Kurama era antes de nascer? Uma raposa, né? Kurama Yoko. Yoko. Essa cena é foda, a hora que ele aparece, caralho, velho. É foda. Nossa, até lembrar já gela a espinha, cara. Cara, ele transformado. Aí se ferrou, né? Ele transformado é massa. Ele normal é uma bichona. Cara, e quando ele aparece, o outro se mija todo, que ele já olha assim, mas. O cara se cagou mesmo, mano. Aí eu falei, agora. Oh, e o massa é que o Kurama Yoko só mexe o braço assim e fala, mata. Cara, já oh, foi, véio, já. Nossa. Acabou. Já foi. Aquelas plantas vermelhas, igual um monte de monstro, credo. É, as plantas carnívoras. O cara só teve tempo de perguntar, no céu tem pão? Meu Deus. No caso dele, Deus é peixe céu, pra pescar. Oi, paralelo a isso, né? O grupo do Toguro tá avançando, sim, né, gente? Com facilidade. Uma curiosidade. Exatamente, do facilidade. A primeira luta do Toguro pra passar pra próxima fase, ele vai sozinho. Ele vai, pega os 5 de uma vez. Ele fala: Ó, quero lutar sozinho. Pessoal, você não aguenta? Então tá bom, vem. Vem que vai todo mundo. Uma sarrada só. Nossa, nem só encostava, os caras explodiam. Puta que pariu. E sem contar que o Yusuke já nessa luta aí, ele tava lá sofrendo a dor lá e o Pio levando água pra ele, e ele gritando, pocando, saindo sangue, e falar, eita! Ele já tinha recebido a doutrina da Mestra Jinkai, aí né? Quando ele viu o Pio, ele viu que o Pio ia morrer, que a pedrona ia cair em cima dele, aí ele todo pocado, ele foi lá salvar o Pio. Aí ele conseguiu controlar o Leiko Hadouken. Foi foda mesmo. Essa parte é bem, bem foda. Puta que pariu. Olha, torturante. Eu acho que durante essa parte que ele já recebeu lá os treinamentos da Ginkai, se eu não me engano, o Hiei também tá treinando. O Hiei, né? Na verdade, tá tentando controlar as chamas negras. É. Ele tá treinando pra controlar. Isso. Pois é, e daí ele começa dando uns socos, assim, pra ver a profundidade, a força do soco e tudo mais. É foda. E aí que eles revelam, na verdade, que o Pio tem ligação espiritual com o Yusuke, né? Não é só um bichinho que ele tem que cuidar, tipo, faz parte da vida dele ali. Ele passa mal, inclusive, também. Logo depois disso, né, a Genkai luta com o Toguro, né, gente? Não, pô, a Genkai luta com aquele carinha lá, o carinha da espada. Depois que ela dá a doutrina pro Yusuke, não, né? Ela luta com o carinha da espada, que sai aqueles tipo umas almas. O Shishio Akamaru. É, então, isso. Mas é depois disso? É. Ah, eu achei que o Yusuke já tava nessa luta, mas não tava já. É. Okay. Aí ela volta, ajuda a galera a acabar com a luta. Quando a luta termina, ela pega e vai atrás do Toguro. Exato, ela já vai já sabendo o que vai... Na verdade, foi tudo um plano dos dois, né? Olha foi só! Foi tudo um plano. Mais pra frente a gente fica sabendo que foi um plano. Olha só, aí o Kuwabara acaba de chegar pra ver a luta, que ele foi teletransportado, né? Aí que tá começando a outra luta, aí o carinha lá, o velhinho, vai e teletransporta pra ele lá de novo. É verdade. Ele é troll, velho. Sacanagem com o coitadinho do quadro. Enfim. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Sexta, sexta, 6:30 da tarde. Bom, gente, mas eu quero que alguém introduza o Toguro aqui na... Que até agora a gente só falou dele, Aliás, a gente já falou bastante dele, não é introduzido, tô usando a palavra. Eu quero que alguém dê mais detalhes dessa forma do Toguro agora, porque já foi, como o Jean já falou antes, o Edu falaram antes aí, né? Que ele era lá meio chegado da Genkai e tal, mas como é que ele tá agora nessa fase do torneio? Como ele tá? Porque é o seguinte, ele tem 70 anos, né, gente? De idade. Faz uma com a cara do latino, né? Não é, velho? Pra quem não sabe, ele é inspirado no Exterminador do Futuro, né? Sim. Legal. O Toguro, cara, agora ele tá naquela situação. Ele, depois que ele adquiriu o poder, ele conseguiu a vingança dele e tudo. Ele nunca conseguiu encontrar um adversário digno da força dele. Nem da força que ele adquiriu, né? Isso. Até a primeira vez em que ele encontrou com o Yusuke e o Kuwabara. Que ele pegou e sentiu o potencial que o Yusuke tinha, né? Ele entregou a luta e tudo, e depois quando ele voltou, ele sentiu tanto potencial do Yusuke que ele pegou, ameaçou o Yusuke e falou: você tem tanto tempo e você vai entrar no torneio e a gente vai se enfrentar lá, e é na final. Inclusive o time do Toguro é composto pelo o cara que bancava ele, digamos assim, né? O cara que patrocinava. O irmão dele e os outros dois eram caras que ele tinha poupado a vida, tipo, apanharam pra ele, pouparam a vida, ele só tava esperando pra comer o cu dele, né? Pra trair ele e matar ele. Estavam esperando uma chance de vingança. Exatamente. Ai, ai, ai. Ô, Eduardo. Oi. Oi, tu gostaria de ser o Toguro? Caraca, que gratuito, cara. Meu Deus. É o Gaúcho Cast. Ei, mas o cara que eu acho muito massa nessa parte aí é o cara azul. É o cara azul. Cara azul. Cara massa, velho. Aquele cara não deve ter morrido, não. Ele era massa. Cara, e o poder dele era muito legal. Cara azul, o nome dele, que ele tem uma máscara. Ah, sim, ele tem um cabelo. É o que retém, ele tem um cabelão preto. Que retém a força não, com a arma. Não, esse é o Bui. Não, o cara é o Bui. Bomba. É o que tem o poder de criar bombas de energia espiritual. Isso. Ah, o cara que azul ele tem uma... é o do o cabelinho comprido aqui. Isso, com a máscara. Com isso, Kurama, com a máscara. Isso. Ele venceu o Kurama na luta, né? Venceu naquelas, né? Vitória póstuma. Venceu. É. Deu um empate, né? Porque os dois caíram. Pra mim, roubou. É, né? Mas na verdade eles dão uma vitória pro isso. Cara azul, né? É, o cara azul vem. Sim, dá uma vitória pro cara azul. Antes do Kurama matar ele... E o Kurama tava caído, e a contagem tava correndo e o Kurama não levantou. Então, tipo, ele matou no chão. Ah, é verdade. Aí cara... depois que a sementinha estourou. O cara azul é aquele Bomberman preto que sai explodindo os caras. Referência de Azul. Bom, a gente já entrou aí na luta final do torneio, como esperado, né? Todo mundo já estava imaginando, já que o grupo Toguro, que era o mais forte do torneio, junto com o Uramesh, que eles iam se enfrentar na final. Só que a gente pulou a luta não, da mas Genkai peraí. Com o Toguro, é. Não foi? Teve a luta da Genkai fora da parada. Nesse meio tempo ele matou. É, ele matou a Genkai. Não, não. Esse que a gente tá falando, da luta do... do cara azul com o Kurama, é antes. Não, é depois. Não, é antes. Aí no episódio depois, que é o episódio 50, a gente tá falando. Aí no episódio 51, ela tá lá na floresta, falando, olhando pras árvores. É, o Toguro aí... não tá aí na arena isso. Nessa hora, não. É. Tá só o cara azul e o Bui. Ok, ok. Então tá, então daí... A primeira luta já é do eu acho que a primeira luta é do... É do Kurama essa, e o cara azul, é cara a primeira azul luta. Com... Isso. Então eles se enfrentaram, né? Que nem eu falei antes, já todo mundo já estava esperando o confronto, né? O bendito confronto. E a primeira luta, então, foi aí do cara azul com o Kurama, né? E que luta, gente. É, a luta é massa. Puta que pariu. É, essa foi foda. A do Bui com o Rie contra o é a próxima, é a segunda. Depois, né? É a segunda. É a segunda luta, né? Que pra mim, daí é a luta mais foda. Então. É, eu acho é muito foda essa luta. Foda, é foda, também. Foda. Sim, tirando dos protagonistas ali, né? É foda mesmo, né? É, eu acho muito foda. Eu gosto do Rie, pra mim é o meu personagem favorito do anime. É bem a tua cara, né? É antissocial. Cara? É antissocial. É bem. Personagens favoritos do Spider, vou enumerar aqui, ó. Rie, o Vegeta. Ikki, Não, eu gosto mais do Piccolo do que do Vegeta. O Piccolo também é antissocial, cara. É o mesmo ele perfil, é pra caralho. Raça. É, só muda a cor. O legal do Rei é que, assim, todas as lutas dele, e isso vai entrar bem mais lá pra frente, por exemplo, a última luta dele contra a Mukuro, que eu acho foda, todas as lutas dele são muito bonitas de ver, porque é aquela coisa do fogo, além da velocidade, que ele é muito ágil, que ele tem já desde o começo, as chamas dele, puta, toda a luta dele é foda, só ele fala, caralho! Logo na primeira, quando ele usa no cara lá, na primeira luta do torneio, que ele usa chamas negras, sai um dragão em forma de chama. Puta, é muito foda, cara. É muito bonito. Isso, nossa, cara, essa dos dragões. Essa luta é muito foda porque ele supera lá o braço, isso, né? Então ele meio que dá um jeito de usar as chamas lá com o braço mais ou menos arrumado, assim, mais ou menos curado. E o cara resiste, né? Tipo, o troço é foda pra caralho, né? A gente sabe, mas o cara resiste, verdade, né? Ele usa as chamas negras perfeita. Sem dar dano nele, ele tá com um dragão gigante no cara e o cara defende. Isso. O cara defende, exatamente. O cara não só defende, né? Ele devolve, né? As chamas negras. Mas ele fica todo pocado com esse golpe. Sim. Aí o Rei finaliza ele. Sim, se explodiu todo pra conseguir deter. Que ele dá um soco no meio da testa dele, poca. Acaba pocando a testa dele. Mas o Rei absorve o dragão, não, né? Isso, né? Isso mesmo. É. E daí ele lança, explode o estádio, né? Tipo, metade do estádio, quase metade vai pra cima. Agora uma coisa que minha memória pode estar me enganando. É nessa luta que ele cria uma espada com as chamas ou é mais pra frente? Já, foi antes. Foi antes. Não, já, foi antes. Foi lá no grupo do Shishi do Akamaru lá. Ah, tá, ok. Isso. Que era contra o cara dos bolinhos. Verdade. Aí, essa aí. É? Daí ele absorve, essa aí ele absorve as chamas, né? Aí tem uma desce. Fala aí, Spider. Nessa aí ele absorve então as chamas e desce a lenha no Bui e depois cai dormindo, isso, né, cara? Porque ele simplesmente cai esgotado. Né? Aí depois que acontece isso, tem uma cena muito tensa que é o Toguro trazendo o ringue do torneio. Cara, quando eu vi isso a primeira vez, falei, que isso, cara? Puta que pariu, isso, né, cara? É mesmo, destruíram com a arena, né, cara? Aí ele vindo com o negócio nas costas como se fosse um saco de arroz, maluco. Tá doida, a parada é gigantesca. Todo mundo gigantesca, apavorado olhando, né? E nesse meio tempo, Edu, o Toguro luta com a Genkai, não é? Isso. Aí no que eles lutam lá, supostamente, até onde a gente é mostrado lá, né? O Toguro mata a Genkai, né? Já que ela não tinha mais a doutrina junto com ela, não tinha desfeito do poder. Ela luta com o Toguro, perde, mas naquele negócio assim, tipo, vai lá lutar com o Yusuke agora. Que o Yusuke vai te dar a paz que você tá querendo. Né? Que o Toguro revela, o objetivo dele era encontrar alguém que pudesse, tipo, acabar com ele, que ele já não tava nem aguentando mais continuar vivo. Só que ninguém conseguia matar ele também. Isso, mas nada disso aparece nessa fase, né, Edu? Mais pra frente que a gente fica sabendo disso, né? É. Não, é nessa luta com a Genkai que ele fala não sei isso. Não, se não, mas é. Não, ele não fala isso. A Genkai fala isso com ele. Eu lembro que é o seguinte, que o Kuabra luta com o irmão do Toguro, que é o cabelão, de cabelão, e poca ele, fura ele todinho. Lembra? Aham. Uhum. O Toguro mais novo, o cabeludo. O mais velho, na verdade. Que ele, o cabeludo é o mais velho. Mais velho. É. É o mais velho? É o mais velho. O pequenininho é o mais velho. Aí fura ele todinho, que ele estica, né? Passa maior. Parece até que o Kuabra ia morrer. Quando eu pensei que ele ia morrer, até que ele consegue derrotar o. Ele usa o poder da espada dele pra modificar a espada. Ele cria tipo uma raquete. E aí ele diz: ah, não adianta cortar o irmão Toguro, porque o irmão Toguro ele se modifica, né? Ele usa o corpo dele, usa formas e. O Toguro usava ele como uma arma, né? Ele virava espada, machado. E ele fica movendo os órgãos. Exatamente, né? Ele consegue mover os órgãos. Aí o Kuabra tem o inteligente raciocínio de que ele não adianta ele cortar, ele tem que agredir o corpo dele. Que daí não tem pra onde fugir, né? Os órgãos. E ele consegue derrotar o Toguro assim. É, porque ele fica trocando os órgãos de lugares no corpo, que como ele estica, né? A gente acabou de falar isso, Nilson. Então, isso que eu tô falando. Sim, mas a gente acabou de falar e tá repetindo, caralho. É porque ele tem a justificativa aqui, os dois únicos métodos de matar ele é acertando o cérebro ou o coração, né? Por isso que ele tem esse negócio de mudar de lugar aqui, que você não consegue saber onde tá e não consegue matar. Exatamente, exatamente. É muito legal. Eu lembro da luta dos dois, que o Quabra dá uma espadada no meio, parte ele no meio, assim. Aí quando o Quabra vira, ele foi só a ponta do dedo, porque o corpo dele todinho tá atrás dele, lá que ele passou por baixo da terra. Filha da puta. Ah, fiquei tão puto com isso. É. Mas enfim, o Quabra acaba conseguindo ganhar dele, né, cara? Tu vê só. Ele não é tão poderoso assim que nem o S. Se fosse qualquer um dos outros, o Quabra tinha perdido feio. Realmente. É. Já nem sei dizer. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 PM. O grande desfecho do torneio chega, né? Que é a luta entre Toguro e o Suki. Com a plateia de fucking luta. Com a plateia gritando de fundo. Ah, eu sou Toguro. Eu sou Toguro. Eu sou Toguro. Ah, eu sou Toguro. Ah, em pleno clima de euforia, o público recebe o time Toguro. A torcida inteira vibra com a entrada do time. Carasso. Ah, eu sou Toguro. Fui. Toguro! Mesmo todo mundo morrendo, isso, né? Com as chamas isso, do Toguro isso. Lá, né? Com o poder pra do Toguro. Pra quem não sabe, eu sou Toguro, na década de 90, lá no meio de 95, tinha um grito no Rio de Janeiro, que era nas torcidas de futebol, que todo mundo eu tô maluco! Edmundo! Eu tô maluco! Era o Edmundo que jogava no Vasco na época, aí falava, é Edmundo, entendeu? Aí falava assim. É, daí todo mundo mudou, cada região tinha a sua. E aqui no Sul, era, eu sou gaúcho. Ixi. Enfim, e aí eles botaram isso no desenho, né? Só que na versão pro Cartoon Network, mandou redublar todos, ou redublaram pra passar no Cartoon Network, enfim. Cavaleiros do Zodíaco, os outros os animes que eu não sei qual, e o Yu Yu Hakusho também tava. Alguma coisa eles manteram, mas outras eles tiraram, e essa aí foi uma delas. Na versão que eu assisti há pouco tempo, não tem esse eu tô maluco. Que é uma pena, né, cara? Que era uma pérola, né, cara? Era uma pérola, realmente. E, enfim, chega a tão fantástica luta entre o Toguro e o Suki, e eu estou pra dizer pra vocês o seguinte, cara. Essa luta do Toguro e o Suki foi o ápice do anime pra mim. O ápice. Acho que pra todo mundo. Eu não acho. A melhor parte de todo o anime, todos esses três pra episódios. Não... Se não me engano, foi três episódios só da luta dos dois. E foi a melhor parte do anime pra mim. Enfim. Pra mim, eu não começa acho. A luta do Yusuke com o Toguro. Dos dois ali meio que, né, conversando e tirando uma com a cara do outro, coisa e tal. E até que a porrada come, né, Edu? Cara, então, começa os dois começando, né, aquela medição de poderes. O Toguro começa ameaçando, da última vez eu usei acho que 10% do meu poder contra vocês. Eu vou começar usando 20%. Aí ele vai, bomba, né, vira patola. Na verdade, ele falou que tinha usado 40% na luta anterior dos dois, né? Não, não era isso tudo, não. Era porque 60. Era porque aquele bicho que ele lutou lá naquela lutinha lá no meio da primeira fase, ele usou 30%, e aí contra o Yusuke Cobra ele usou 40%, e agora ele já começou com 60%. Na verdade, ele usou 40% na luta de classificação para a próxima fase, que ele enfrenta o time sozinho. A hora que ele vai começar a luta, ele fala, eu vou utilizar somente 40% pra derrotar vocês 5 de uma vez. É. E aí na luta com o Yusuke, ele começa com 60, 70, coisa assim. É 60. Eu quero ter certeza de que aquele ataque que me atingiu foi por acaso ou se deve à sua força. Eu vou começar com 80%. Enfim, eles começam nessa medição de poderes, né? Aí o Yusuke e o Toguro com vantagem sobre o Yusuke, porque o Yusuke ainda tá naquela, tipo, com medo de lutar com o Toguro, né? Tá meio fraquejando e tal. E o Toguro vai tendo clara vantagem, cara. Até a hora que o Toguro resolve dar uma trapaceada. Saca? Ele fala com o Yusuke que o Yusuke não tá lutando com o poder verdadeiro dele, que ele tá se contendo e tudo. o Kuwabara tá lá tentando... Que na verdade era mesmo, né? Então, era mesmo. Mas antes disso, o Toguro dá um pau no Yusuke e o Yusuke tá desesperado. Ele cai no muro e fala, eu não sei o que fazer, eu vou morrer, eu vou perder. E o cara é o grande vencedor, bababá. E aí vem alguém cai no corpo do Pio. E ela fala pro Toguro, você quer ver o poder real do Yusuke? Mata um amigo dele. É assim que Eita, você vai conseguir. Eita, caralho, é mesmo? Puta que pariu. É verdade. Aí o Toguro vai e passa a pé com um lenhadão no Kuwabara. E mata o Kuwabara. Mata o Kuwabara. No que o Yusuke vê o Kuwabara morrendo... Que foi acabou, muito filho. Emocionante, cara. Muito Porra. Emocionante essa parte. A hora que o Toguro vê, tipo... e agora cadê você, Uramesh? O Yusuke já tá do lado dele, parado de cabeça meio baixa, assim. Tipo, você matou o cara, você matou o Kuwabara. Não, e ele até tenta salvar, né? Ele até tenta salvar, mas as porradas dele... Aí o Toguro, me lembro que quando acontece isso, o Toguro começa a falar pra ele, e aí, não adiantou? Será que eu vou ter que matar outro amigo seu? E aí ele se vira no que ele se vira, e o Yusuke praticamente dá um de Super Saiyajin, tchum! Agarra na mão dele, assim, tá ligado? Lembra que ele começa a apertar, assim, começa a soltar sangue? O Yusuke, na verdade, ele começa primeiro a mudar de lugar muito rápido, tipo, como se ele estivesse desaparecendo, mesmo em rodear o Toguro. Aí o Toguro olha pra ele e fala, pela primeira vez eu tô sentindo medo, eu senti frio na espinha num adversário depois de muitos anos. Isso. Mas ele não tinha removido ainda não, o... Ainda não, o... não. Ainda não. Não, né? E aí? E aí? Fala, Johnny, aí, daí Johnny, da parte que ele remove o bagulho. O que eu lembro dessa parte agora é que da parte que ele remove, eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que o Yusuke começa a mostrar pro Toguro que ele tá mais forte. É que o Toguro fala, né? Finalmente eu vou ter que usar o 100%. Eu vou ter que chegar no limite máximo do meu poder. Não, não. E antes disso ele solta o Raygun, não solta? Johnny, antes disso, na hora que o Toguro parte pra matar outro amigo do Yusuke, que daí tu falou que ele tava com medo, não sei o que, enfim. O Yusuke parece que dá um golpe nele, aí ele vai lá e solta, ele libera todo o poder, né? Ele tira, tipo, como se fossem umas algemas que ele tivesse, né? Ele fala umas palavras que eu não vou conseguir pronunciar agora, é uma palavra mais. Ante, se eu não me engano. Ante, é isso mesmo. Isso, cara, Ante. E aí ele libera todo o poder da doutrina que ele recebeu da Genkai. E nisso, ele dá um soco na cara do Toguro com toda a força dele. E o Toguro sai arrastando todo o chão, ó, e sai picando e batendo mais um monte de tempo, assim, sabe? Vai arrastando e batendo nas pedras, lá. E aí quando termina de se arrastar tudo, ele levanta, ele tá com o pescoço quebrado, a cabeça tá virada pro lado. E nisso já vem vindo um Leigan do Yusuke. Passa por cima dele, assim. Passa pela parede da arena e sai no espaço, cara. E aí eu lembro que eu faço a referência desse episódio sempre com o Hadouken do Ryu, que também passa pela lá de dentro da caverna lá e vai pro espaço também. Eu sempre digo assim, encontrou o Hadouken do Ryu. Pô, verdade mesmo. E aí, depois disso, o Toguro usa o 100% da força dele. Ele diz, agora eu vou usar o 100% da minha força. E aí ele muda de e forma. E aí ele vira aquele monstrão. Puta que pariu, cara. E aí eu acho que é nesse momento que ele vai pra cima do Yusuke. E o Yusuke diz, agora eu só tenho mais um tiro, não sei o que. Enfim, eu posso estar invertendo. Ele não, pode já tá com 100% mesmo. Antes. Não, é isso não, mesmo. Mesmo. É isso mesmo. O Yusuke fala, eu só tenho mais uma chance, que é o meu último tiro. Então eu tenho que colocar tudo que eu tenho nesse tiro. Exatamente. E ele coloca, né, cara? E aí manda. Não, mas. Fala, Nilson. Mas antes ele, o Toguro fica tacando tipo umas bolinhas nele de poder, lembra? Ele fica dando um soco no alto rapidão. Isso aí já passou. Então. Isso é bolinha de armas, já foi, já ficou lá pra trás. Então, Yusuke. Não, quando ele tá forte, quando ele tá fortão. Sim, mesmo, mas, 100%, mas, ele faz não, isso. Não, foi antes. Não, ele faz isso, pode olhar. O Neilson tá certo, quando ele tá na forma de 100%, ele fica estralando então, os dedos lá. Então, quando ele toma o soco e o Leigan, já tava no 100%, então. Porque logo depois que ele faz isso aí, o Suki já fala, só tem mais um tiro, e já dá o outro tiro. Eu não lembro se ele tá exatamente 100%, porque eu lembro do Yusuke tacando um Leigan de cabeça pra baixo. Eu acho que ele fica no 100% só quando o Yusuke dá o último Leigan, que ele segura... Aí ele pega e bomba mais um pouquinho de força pra poder... Não, ele já tava no 100% antes, Quando ele vai pra cima, quando ele vai segurar o Leigan do Yusuke, ele fala, ok, cheguei no 100% e no 100% eu vou ter que usar o máximo do meu poder contra você. É tipo, o máximo dos dois, um contra o outro ali. Tudo que o Yusuke tinha contra tudo que o Kogoro tinha foi pra cima. Exatamente. Aí o Yusuke dá o Leigan, e o Yusuke para o Leigan, começa a segurar, e vai arrastando ele devagarinho pra trás, e as... Nossa, ele tem tipo uns escapamentos no braço que começa a sair poder daquele. E ele apertando, ele vai abraça, até que ele desintegra o Leigan. E aí o Yusuke nisso, o Yusuke capota no chão, né? E dá aquela desanimada, né? Agora já era. E aí o Toguro, eu lembro dessas palavras do Toguro, é sensacional. O Toguro diz assim: vocês realmente lutaram com fibra, são fortes, não sei o quê, e vocês conseguem tirar 120%. E aí, pum, cai no chão. Ele ainda manda um obrigado pro Yusuke, né? Tipo, é, obrigado. Isso, dá um obrigado, você capota no chão e depois fica parecendo que tá todo petrificado assim. E coisa tal. E nisso o Yusuke levanta e vence o torneio. E foi foda essa parte, cara. Puta que pariu. Chega a arrepiar só de lembrar essa parte, né, Edu? Nossa, cara. Fenomenal, velho. Você até chora. Os ninjas cortadores de cebola atacam. Nossa, cara. Realmente. É, realmente. O Toguro, quando morre, fica parecendo uma cebola velha marrom. É isso que eu ia falar agora. Não, branca. Cinza. Começa a sair como se fosse um monte de papel, assim, tipo, bateu o vento ali e tá saindo do escritório, tá ligado? Vai sair. Né, que um monte de casca despencando. Muito bom, cara. Agora é o último tiro. Eu vou concentrar toda a minha energia nesse tiro. E venha me enfrentar usando toda a sua energia. Veremos o que acontece. Eu vou vencer de qualquer maneira e vou destruí-lo. Gosto desse olhar. Sempre desafiei esse tipo de olhar e sempre ganhei pisando no cadáver. Mesmo quando o adversário era um cara fraco, eu lutava seriamente. Agora, vou manifestar toda a força que eu tenho. É agora! Poder total. 100% do meu poder. Eu não vou abandonar meus amigos. Vou usar toda a minha energia. Vou me concentrar. Não importa se eu nunca mais puder atirar. Não importa se eu morrer. Mas eu quero dar esse último tiro, concentrando e atirando toda a energia que existe dentro de mim. Pela primeira vez na luta, ele está se protegendo. Agora eu quero ver! Acaba com ele! Vamos lá! Agora acabou. Muito obrigado, Uramesh. Pela primeira vez pude utilizar a força total. Toguro! Eu fiz um esforço violento para tirar 100%. Vocês são plenos. Vocês são capazes de tirar 120% contra alguém? E com isso, o Yusuke é o grande vencedor, o grupo Uramesh é o grande vencedor do torneio, né? E eles têm direito a um pedido. E o pedido do Yusuke é nada mais a menos que, né, ressuscitar a Mestra Ginkai, né? Só que um pouquinho antes ali disso, ele descobre que o Kuwabara não tinha morrido, né? O Kuwabara tava se fingindo pra fazer o Yusuke ficar com raiva pra lutar contra o Toguro. Ah, o Toguro não deu um golpe no mortal. Vai. É, eu fiquei puto. Ele me enganou. Eu chorando lá e o cara tava vivo. Puta que pariu. Então eles ressuscitam a Mestra Genkai, não é, foi, gente? Foi isso o pedido dele, não foi? Foi isso aí. Durante muitos anos eu fiquei na dúvida se esse era o pedido que o Yusuke tinha feito. Eu tive certeza quando eu reassisti agora, né? E, gente, esse cast ficou enorme, muito gigante, e nós vamos falar do Yusuke, do Yu Yu Hakusho até esse momento, até o fim desse torneio, né? Que dá pra dizer que é o final da primeira temporada, é. Assim. É. Realmente é que importa pelo que <personagem. risos> Enfim. Já nem sei dizer. Yu Yu Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 PM. Vamos passar, gente, para a parte das curiosidades agora. Mas só até esse ponto. Se tiver curiosidade mais pra frente, deixa mais pra frente. Enfim, e o Yu Hakusho em geral. Quem quer começar, Spider? Putz, cara, tem algumas curiosidades aí interessantes que eu vou trazer do mangá, né? Olha, tipo, do mangá. Tem uma coisa que tem no mangá, por exemplo, que não tem no anime, é que o Yusuke fuma. Isso. É. Olha aí. No mangá ele é fumante e outra coisa que acontece no anime, mano, acontece no mangá, é que ele dá um beijão na Keiko, né, cara? Não, ele só se dá um abraço e tipo, valeu, vambora. Basicamente isso. E tapa, não, ela, ele soco na cara. Ele pegou no peito isso. Dela e na bunda dela, ele tomou um tapão. No peito dela, inclusive, no começo tá, da anime mas lá. Ele que, tipo, mas ele não tá no corpo do Kuwabara ali. É, como é que eu vou fazer pra ela me reconhecer? Ah, peraí. Ô, tchutchuca! Ele ainda fala, ô, tchutchuca, velho. Caraca, é localizado pra cacete. Peito dela. Se fosse... Ô, Spider. Se fosse aí no Paraná, como é que ele falaria essa palavra? Ô, guria. Guria. Olha aí. E Nilson, ô Edu, e aí, Minas? Cara, eu falaria guria também. Ah, é? É. Porra, aqui também, então é só o Rio mesmo que é deslocado. Não, a gente ia falar BCO Chapoca, vira aí. Caraca. É melhor parar, né? Melhor parar. São Paulo é diferente do Rio? Não, São Paulo tem muita gíria parecida. Se não fosse tchutchuca, ia ser o Pepeia, Potranca, alguma coisa assim. Você não bota desse jeito, velho. Eita! Devia ter parado. Devia ter parado. Puta que pariu. Enfim. Eduardo, tem alguma curiosidade, Eduardo? Então, cara, eu garimpei umas curiosidades aqui, ó, no site garotasgeeks.com. Quem quiser dar uma conferida lá. Uma delas aqui, ó, o barulho da espada do Kuwabara, quando ele vai usar ela nos primeiros episódios, né, o Heiken, ela tem o mesmo barulho dos sabres de luz dos Cavaleiros Jedi, de Star Wars. Uhum. Tá com... É mesmo. É mesmo, né, cara, nem me liguei nisso. É, oi. O nome do Kuwabara significa Campo de Amoras, né, em japonês. E tem uma lenda no Japão que diz que Campos de Amoras não podem ser atingidos por raios. Então tem uma lenda lá que diz que você falar Coabra duas vezes, espanta os raios e os fantasmas. Olha aí, só. Coabra. Olha só, cara. Então dificilmente quem assiste o Hakusho é atingido por raio. Não é? Neilson, tem alguma, Neilson? Rapaz, eu tenho uma só. Umas, então, né? Fala uma só, então. No mangá, pós-vida, Yusuke é mais explorado. Ele mostra ele assim realmente as provas no quais Yusuke passou pra ressuscitar, não tem? É bem diferente do anime. Que mostra mais, assim, leva mais a fundo, né, a história, não tem? Porque o anime só passa ali algumas coisas assim mais... Mas, assim, rapidinha, né? Porque eles não queriam estender tanto o anime, né? Igual o mangá. Sim. Porque o mangá você pode ler mais, né? No caso. Sim, sim. Menos gasto. Ok. Johnny? Eu ia comentar isso mesmo no mangá, ele é mais extenso, essa parte do detetive espiritual. E é um anime, dos poucos sem filler, né, cara? Não tem filler nenhum. Ele realmente segue ali na pegada da história original e não tem nenhum filler. Né? E uma outra delas era a do Yusuke fumando, que no desenho, no anime, ele foi representado por ele comendo balinha no perto da escola, né? E a Genkai no mangá ela morre. Ela realmente morre de vez, ela não ressuscita. Ele não ressuscitou a Genkai. Ela vai se embora. Ela morre de vez. Puta merda! Olha só, por que essa mudança? Porque a Genkai é um personagem importante nas tramas seguintes. Pelo menos até onde eu lembro, Não, depois ela some e fica subentendido que ela já tava no... Que ela já tava bem debilitada quando acaba. No começo, ela aparece, depois, cara. Depois do torneio ela aparece. Ela aparece numa sagazinha antes um pouco do Sensui. Isso. Depois, quando começa a saga do Sensui, ela já não aparece mais. Mais alguma curiosidade interessante aí? Eu só queria citar o anime completamente incorreto, né? Que além de ser todo mundo, são dois bad boys, dois demônios pra poder salvar o mundo, digamos assim. Ainda tem as palhaçadas, que nem esse que a gente citou da Keiko, né? Tem uma hora que ele dá uma cutucada na bunda da Keiko para estar com o popozão, enfim. E tem a cena que eu mencionei no começo. E tem a cena que eu citei no começo, que eles só não lembro qual que era a missão exata. Mas eles estão tipo numa fortaleza pra chegar num demônio. E tem essa menina que é uma demônia com um chifre na testa. E vai bater nos dois, aí o Yusuke dá um socão nela. O Coabra fala, você tá louco? Você vai bater em mulher? Eu chequei antes, aí mostra a cena dele pulando contra a menina. Aí ele pega os peitos dela e passa a mão por debaixo do vestido, cara. Só que essa parte cortada no anime, né? Não, o anime passa. Não mostra. O anime passa. Mas não mostra ele passando a mão nela. Mostra. Olha que na TV não passou isso, cara, passou que... só na internet, eu acho. Não, mostra. Enfim. Sim, eu tinha aí o Coabra falar, você checou? É lógico, se fosse mulher eu não ia bater. Eu falei, porra, aí é homofobia, ela é obscena, tá tudo cagado. Que até ela fica, até o carinha que faz isso fica todo sem graça. Isso. Como que você fez isso? Eu te bati. Ela fica com vergonha, é isso mesmo. É mesmo, bom. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Mais alguma coisa relevante, não? Vocês sabem qual que é o nome do ogro do Koema? Do capeta? Ah, eu não vou lembrar o nome. Pera aí, deixa eu tentar lembrar. Caralho, ele fala. É Jorge, não era? Ele sempre fala, sai daqui, diabo, não sei o que é capeta. Não fala o nome, né? Trapizoma. É Jorge Saotome. Quem? Jorge Saotome. Isso quer dizer alguma coisa? Não. É uma curiosidade. O nome dele é Jorge Saotome. Tem uma curiosidade, esse cara não existe no mangá, tá? Isso. Ah, é? Verdade. Não. Ah, ele não ia ser no tão mangá. Melhor se ele não existisse no anime também. Que eu acho essas partes que aparecem o banho muito chato. Mas enfim. Já nem sei dizer. Hakusho, especial com uma hora de duração. É o máximo! Nesta sexta, 6:30 da tarde. Bom, pessoal, então vamos passar aqui para as considerações finais sobre o anime, emendado aí com as despedidas. Então, Eduardo! Então, cara, igual eu falei, Yu Hakusho pra mim é um top dos animes, um dos melhores animes que eu já vi. Melhor do que Cavaleiro, sem dúvida, pra mim. Meu Deus, pera aí, onde é que a gente desliga o Edu aqui pra nunca mais chamar ele, cara? Puta que pariu! Mas vai falar um troço desse, rapaz. Aí pai, pegou pesado, Edu, aí você pegou pesado. Velho, pra mim, ele conseguiu ser melhor. Ele atingiu o meu gosto. Saca? E é isso aí, cara. Eu tô curtindo demais aí ter gravado esse cast. Valeu demais o convite. Cara, é convite não, né? Eu faço parte da equipe. Eu já falei, Edu, você tá roubando minha fala, caralho. Essas maconhas não, cara, brabas é porque... que ele anda fumando. Não, aí. Velho, é a emoção de gravar esse cast, cara. Eu falei com o Tim Blood, eu implorei esse cast várias vezes. Sempre falou, velho, vamos gravar o Yu. É, chegou finalmente. Tá, que nada, e o Resident Evil que foi passar o trote na gente. Não é, cara? A lenda do Resident Evil. Esse até hoje eu tô esperando, fi. Não é, cara? É, mas é. Ah, então, cara, é isso aí. É, foi muito bom ter gravado, muito bom, muito grato aí a participação do nosso grande parceiro aí. Brigadão mesmo, cara. Ô Rossi, brigadão pela participação aí. E galera, quem quiser me acompanhar aí, também tô lá na Level. Todo domingo lá a gente tem Level Live ao vivo. Agora é às 22 horas, tá mudando o horário. E se você quiser também, pode acompanhar lá o nosso site no www.level.com.br, com dois L's no começo. E o canal do YouTube é o youtube.com/levelbrasil, com dois L's no começo também. Valeu, galera, é isso aí. Certo, Neilson. Bom, muito bom, né, lembrar aí um dos animes, um dos quatro melhores animes aí da época que eu acho. Eu acho que Yu Hakusho fica em segundo lugar no meu caso, né, que o primeiro vocês nem precisam dizer quem é. E é um desenho que marcou muito a gente, né, cara? Um anime que marcou muito a gente. Até hoje a gente assiste, reassiste, não enjoa. A única parte que eu acho mais ou menos chata é a do final lá, que eu não vou falar qual que é, que a gente vai falar depois. E aí se a galera quiser ir além do que me curte aí no podcast, eu tenho meu canal lá no YouTube, que se chama Old School Gamer, que eu falo muito de jogos antigos, jogos novos, mas meu foco é mais jogos antigos. Curiosidade sobre o mundo dos games, e se você quiser visitar lá, tá aí o link aí no próprio site do MachineCast, tem a abinha ali, né, Jimblu? Ali tem, do ladinho ali. Os parceiros ali, só né? Clicar que vai, já direciona direto pra lá. Falou, galera, valeu! Certo, Spider! Pô, muito massa falar do Yu-Yu aí, tipo, eu... É o meu segundo anime preferido. O primeiro é Dragon Ball, o segundo é Yu-Yu e depois vem o resto. E é isso aí, falei. Se mate quem não gostou. Pera aí, só um pouquinho que eu já vou começar aí a cortar os pulsos aqui. Pô, e muito bacana. Inclusive, se vocês puderem aí, vejam quem gosta de jogar. Tem vários jogos do Yu Hakusho que foram lançados aí. O meu preferido aí é o Yu Yu Hakusho 2 do Super Nintendo. E o 2 não, o Tokubetsu Ren. É o último. É o último que saiu pro Super Nintendo. Não sei se é o último, porque o Final vem depois, né? Não, o final. Sim, o Final não, é baseado no filme, né? Com enxertos do. Pra mim, o final é o melhor jogo do Yu Hakusho do Super Nintendo. Sim. Pra mim não é, eu prefiro o anterior, porque é um esquema de animações, assim, cada golpe é uma animação, é como se estivesse no desenho. Aí não, deixa pra lá. Eu gosto bastante desse jogo, gosto bastante mesmo, e é isso aí também. E foda-se, né? Cara, é vai isso. Vai jogar seu Zeldinha, rapaz. Certo. Gente, primeiramente aqui, eu gostaria de agradecer a participação aqui do Johnny Rossi aqui conosco no MachineCast, ele lá do podcast Coffee. E eu gostaria de te agradecer, cara, pela participação, foi muito legal, muito agregou bastante aí o conteúdo, né? O Ucho tá de parabéns aí pela indicação, valeu muito. E agora o espaço é teu aí, cara, a palavra é tua. Cara, antes de mais nada, eu que agradeço aqui a participação, o convite pra vir participar com vocês, ainda mais sobre Yu-Yu. Pra mim é o melhor anime até hoje, ninguém superou. Ah, não, para de falar tirada chamada. Espero ter correspondido às expectativas aí. Foi muito bacana gravar. Tava, né? Tava. pô, sensacional. Quem quiser ouvir eu falando mais um pouco de groselha lá, um pouco pior do que eu falei aqui, vai lá no focoffpodcast.com.br. Ele teve um pequeno hiato, tá com os episódios um pouco devagar pra lançar, mas a gente tá voltando com força total aí. Se quiser dar uma risada, vai lá. E muito obrigado por ter me convidado pra participar aqui, galera. O Tim Blues, esqueci de falar uma coisa até pra você e pro Eduardo. O Eduardo vai gostar disso, mas... Edu, eu tenho o CD da trilha do anime, original japonês. Nossa! Eu ganhei do meu amigo Christian, que tá lá no Canadá, me deu de presente, cara. Então tá aqui em casa, depois eu mando uma foto. Achei pra vocês, que ele ia dizer, vou mandar uma cópia. Não, esse é da coleção, cara. É muito foda o CD, Edu. Muito foda mesmo. Ok. Então, fiquem aguardando aí os próximos episódios. Quem sabe, né, futuramente sai a segunda temporada de Yu Yu Hakusho aí, certo? Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Gente, será que vai ter algum off-topic? Será? Não vai ter. O suspense maior é, será que não terá off-topic? pois é, vai saber. Certo, pessoal, então... Até a próxima viagem no tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, bom, como vocês puderam notar aí, o episódio ficou grande demais, né? Não que seja ruim, mas para poupar um pouquinho mais de espaço, nós vamos deixar a leitura de e-mail disponível lá no SoundCloud, ok? O link está na postagem desse episódio no site. Quem quiser ouvir os seus recados e e-mails que não houveram, né? Lá no post você pode ouvir a leitura de comentários. Quem comentou esse episódio foi o Darley Santos, Thiago Ramos Melo e Vitor Urubatan, ok? Tchau, pessoal! Off Topic. Você pode acessar lá a nossa página no Facebook, lá no facebook.com/... Caralho, o negócio não abre. Pera aí rapidinho. O negócio não abre ou é a fala que não acompanha? Não, é porque eu coloquei o Open Office aqui, tá dando conflito pra abrir o negócio. Ai, ai.